Rápidos Cast. Agora. Fala pessoal, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Hoje, excepcionalmente, com o Eli e com um ilustre desconhecido. Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de me apresentar. Felipe. Meu nome é Felipe. E aí pessoal, eu sou novo no Rápidos Cast, né? Tô novo por aqui, acho que vocês não me conhecem. Tem alguns anos de Magic. É, o Felipe aí tá participando com a gente em meio a esse tumulto aqui, tá? Eu, o hiato do MP. É, já peço desculpas antecipadas por alguma coisa que não funcione normalmente, tá? E a gente vai fazer o possível para tocar o programa nesse período aí, para o MP também terminar os seus estudos, né? O doutor MP. Bom, para entrar em contato com a gente, você pode... doutor MP. Para entrar em contato com a gente aí, o e-mail é hackerscast@gmail.com. Você pode encontrar a gente no Facebook, no YouTube aí com vídeos semanais. É, você também tem forma de apoiar a gente aí pelo Padrim. Temos o Twitter, @hackerscast. Ah, falando em hackerscast, vamos ver se o Felipe lembra. Por que hackerscast, Felipe? Porque aqui é BR. Aí, boa. Acertou, ainda também não tá muito difícil, né? Não. Tem coisa que a gente não esquece. Igual andar de bicicleta. Boa. Bom, o Felipe não só deve ter ouvido, né, sobre a nossa parceria aí com a Liga. Nós viramos o mês aí então, né? Nós estamos aí já gravando no mês de junho e temos aí o novo sorteio do mês da Liga. São 40 decks de Commander, tá, para esse mês. Lembrando que vale para compras acima de R$100 no Marketplace da Liga. Usando o cupom Rakdos, você tem o dobro de cupons. E também, né, tem a manipulação do Teobaldo aí nos nomes. E outra coisa que para esse mês a gente precisa divulgar, a gente precisa passar para vocês, né? É uma melhoria que tem no site. O Felipe, eu sei que você não tem comprado muitas cartinhas, mas temos uma alteração aqui uma melhoria, né? Na compra aqui das cartas, tanto funciona na época dos spoilers ou em qualquer momento que você consiga visualizar a carta ou a edição específica. Você vai ver que na carta ela tem um botãozinho agora, né? Ela tem uma opção ali de você poder comprar ela diretamente. Então você tá lá. No caso aqui eu tô aberto com a página da edição de Nova Capena. Então eu tô vendo as cartinhas aqui e logo abaixo dela aqui tem um maisinho, né? Um comprar aqui, que você já pode adicionar ela direto, só compra por lista ou você pode comprar ela avulsa, tá? Então é mais uma melhoria aí na ferramenta para facilitar aí, né? Você já está visualizando a carta, então você já consegue adicioná-la ao seu carrinho de compras, beleza? Aí sim. Então, é uma ferramenta boa que também veio com feedback dos jogadores, né? Então é importante aí tá melhorando. Sobre o quiz da semana, como é o MP que faz, então estará suspenso por enquanto, e aí na semana que ele voltar, ou se ele quiser soprar algum quiz aí, a gente manda para vocês, beleza? Quer dizer que eu acertei, certo? Claro, com certeza. Isso aí, 1-0. Bora pra manutenção. Vamos lá. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Bom, o MP não tá aqui, mas ele deixou uma piada, né, pronta pra gente contar aqui. Na verdade, essa é uma história do Richard Garfield. Ele não sei exatamente qual ano que foi, mas ele pediu para o Wizards imprimir uma carta para ele que chamava Proposal. Era uma carta branca para ele pedir a então namorada dele em casamento, né? E aí ele imprimiu essa carta, colocou num deck e foi jogar uma partida com ela. E ele jogou 3 partidas e a carta não veio em nenhuma das partidas, né? Então aí o Magic ajudou ou não, né, ele a pedir a namorada dele em casamento. É, que na verdade ele queria passar mais tempo jogando Magic, né? Então foi só uma desculpa. ele tava mais preocupado com o Magic do que com o pedido. Exatamente. E se eu pesquisei certo, foi em 93. Aí, pronto. Então, deve ser, né? Porque eu não lembro, não imagino que isso tenha sido novo, né? Tipo, final de 93. É. Não sei. Eu não sei se essa namorada dele é a esposa dele atualmente, então imagino que seja. Que a proposta tenha dado certo em algum outro momento, né? Até aí eu não sei se ele é divorciado ou se divorciou. É uma coisa que eu não... Uma curiosidade que eu não sei. Mas aí fica aí a piada do MP pra essa semana. Bom, o Bruno Trujillo, eu não lembro de ter falado o nome dele, então não sei se é Trujillo, não imagino que seja Trujillo, então deve ser Trujillo mesmo. Ele fez uma avaliação sobre a escala Rabiar, que é aquela escala do Maro, né, sobre retorno a planos. E ele pegou 5 planos aqui, que ele acredita que seria interessante voltar, né? Ele fez até um pequeno resumo da situação atual do plano. Então ele elencou aqui a Monket, que tem toda aquela questão do Unicobolas e a morte dos deuses lá, né? E tem os episódios envolvendo ali a Guerra da Centelha também, né? Para saber as consequências dali. Ixalan, que ele faz uma avaliação interessante que lembra um pouco alguns pontos da América Latina e o período de invasão europeia, né? Tem essa parte dos espanhóis aí e tal. A Lara tem até uma relação agora com o Capena, né? Que também tem os shards agora, apesar de estar envolvido mais pela questão de cores do que da história em si. Tarkir, né? Também outra edição tricolor, né? E também tem um pequeno gancho aí, né, que ficou em aberto depois de Guerra da Centelha, então a gente também não sabe como é que vai ser, se isso vai ser abordado em algum momento, né, porque ele envolve o Gin também, então vamos ver como é que a Wizards vai mexer nesse arco depois aí do arco agora de Phyrexia, né. E por último, Vryn, que é o plano original do Jace, e assim, é um plano que basicamente não seria uma volta, né, mas uma ida pela primeira vez, que é um plano que a gente conhece muito pouco, né? Você tem saudade de algum plano desse, Felipe? Eu queria ver como é que a Lara ficou unificada. Eu gostava muito de Alara, eu gostei muito de Alara Reborn, então... É um plano bem icônico, né? Acho que tem uma galera que fala, né? Que o Magic estava interessante naquela época, então acho que associou-se, né, a essa situação, né? Do Magic estar bom, um plano interessante, um contexto interessante. Então acho que também tem esse lado também, né? Sim. Eu particularmente gostaria de ver Vryn. Eu acho que a novidade é bacana. Acho que é pouco explorado. Acho que os personagens que eram do Gatewatch, né, das Sentinelas, foi explorado até que pouco a origem, né? Teve mais da Liliana, né, com o irmão dela lá em Dominaria. Teve a questão do Gideon, né, até porque eles iam matar o Gideon, né, então acho que fizeram questão de contar um pouco mais sobre a história dele, mas o Jace sabe-se muito um pouco, né. Então, quem sabe era uma visita interessante a ser feita, né? Eu não sei, esse nome me lembra muito a Sociedade Secreta do Vril, então, não sei. Não gostaria muito dessa visita, então. Não, não é uma sociedade secreta muito amigável. Não, não podemos falar em horários impróprios para menores. Tá certo. O Bruno Ramalho, nosso querido amigo Orelha, escreveu um artigo também essa semana falando um pouco sobre derrotas e vitórias, né? Ele comenta aqui o quanto pesa, às vezes, você perder um evento e o quanto você precisa trabalhar seu mindset pro próximo evento, por exemplo. Principalmente agora que o competitivo volta, né, Felipe? Né? A galera volta a participar de torneios, né? Volta o cenário competitivo a ser algo mais presente na vida da galera. Eu acho que essa questão de trabalhar o psicológico, né? Porque não só pela falta de médico, mas também pelo período de pandemia, né? Que a gente sabe o quanto isso afetou as pessoas, né? Essa falta de interação social também, tudo, né? Não só isso, as perdas que eventualmente as pessoas tiveram. Acho que tudo isso pesa um pouco, né? Pesou, né? Nesse período. E é um recomeço para muita gente, né? Poder sentar num campeonato ali, jogar 8 rodadas de novo, né? Assim, toda semana ter isso de novo. Eu acho que é um preparo que eu acho que é importante, né? Porque porque quantos jogos não são decididos pelo mental, né? Quantas decisões ali afetam a partida, né? E você tá ali, de certa forma, concentrado para tomar as melhores decisões, faz muita diferença, né, Felipe? Não, com certeza. E assim, né? Quanto, não sei se o pessoal vai voltar pro competitivo com sangue nos olhos, se vai voltar mais pro um lado mais diversão, né? Pela falta que teve esses anos todos. Mas é a volta do tilt, né? Basicamente. Então. Sim. Aquela parte que o pessoal realmente não. Você faz comete um erro, joga errado, você não vê uma linha de jogo e acaba pesando pro resto do dia e basicamente você perde vários jogos por ficar preso nesse equívoco que cometeu, às vezes no começo do campeonato. Realmente, eu acho que esse é um ponto que você tem que estar preparado, ou pelo menos procurar se preparar, né? Que eu acho que talvez tenha uma galera que vai entrar no competitivo agora e que nunca entrou, né? Nunca teve essa possibilidade, porque eu acho que o pioneiro, né? Por estar no circuito agora, pode ter esse trabalho, né? A galera talvez migrando do digital pro físico, né? Até pela própria ênfase que a Wizards está dando agora. E o pioneiro não teve essa cena competitiva, né? Ele nasceu e ele teve pouco tempo ali de eventos e tal. Acho que ele teve um evento competitivo. Só acho que teve um Pro Tour só, que foi pioneiro, se não me engano. Mas assim, era muito novo ainda, né? A galera não estava explorando muita coisa e tal. Então assim, depois aí logo entrou pandemia e tal. E ele acabou ficando de lado, né? Então acho que também tem esse lado da galera procurando reconhecer, né? Conhecer novamente aí o pioneiro, né? Acho que também isso pode ser uma novidade para muita gente. Quem vem só do Arena provavelmente não tem muita experiência em ter uma decisão, às vezes, de um jogo que muda o seu campeonato inteiro, né? Porque basicamente, às vezes você joga errado, perde uma e acabou. Às vezes tá fora e pronto. No Arena não tem tanto isso, né? Foram poucos campeonatos realmente que tiveram isso aí. Realmente. Mas vai ser interessante ver isso e talvez até em relatos, né, da galera, de como vai ser voltar a ter esse... Porque acho que assim, a galera pode até ter jogado eventos competitivos, né, no Arena, mas acho que é totalmente diferente, né, Felipe? Você tá numa mesa ali, né, várias mesas com, sei lá, 200 pessoas jogando e né, com barulho, com necessidades fisiológicas, a gente sabe que afeta, né? Banheiro, ou fome, né? Você tá ali se preocupando em baralhar deck, sabe, né? Manter o estado de jogo, né? E para muita gente isso também pode ser novidade, né? Tipo, organização da sua própria mesa e tal. Acho que tudo isso vai ser interessante ver. Acho que o Magic, como outras áreas do entretenimento, nunca passaram, né? Nunca tiveram esse ato tão grande, né? Então vai ser bacana ver isso recomeçando. Você vê as pessoas ali, como é que você reage ao seu oponente, tem a questão da leitura do oponente, coisa que não é diferente, não que não exista, mas é diferente no digital. O blefe que eu vejo hoje no digital é a galera fazendo alguma ação esperando se a prioridade vai parar ou vai passar, né, do outro jogador. Pra saber se o cara tem resposta ou não. Esse é o blefe que hoje eu vejo a galera falando, até no Pro Tour, o pessoal comentou bastante disso, né? Então, tipo, e no Magic Físico não se compara, né? Tipo, você compra aquele sexto terreiro seguido e você tem que manter a cara séria, imaginando que você tem opção com aqueles outros quatro que ainda tem na sua mão, né? Acho que tudo isso influencia bastante dentro do jogo, né? Pode dar aquela cara de essa carta do jogo e esse é só um terreno que você já tem 10, não precisa do 11º. E isso bem... tudo faz, né? O cara já não vai atacar, você faz aquela carinha do tipo, haha, eu tenho um combat trick aqui, haha. Tipo, aquela de virar o terreno, aí você fala assim, ah não, pera aí, não, acho que, não, pode atacar, vou tomar o dano, né? Vira o terreno, vira uns terrenos assim, aí troca, não, pera aí, deixa eu trocar as cores aqui. Isso é um negócio interessante de ver, vai ver acontecendo, né? Tipo, virar a mana errada, né? Porque o pessoal tudo acostumado com o auto-tap do Arena, né? Sim, e tu vai ter que prestar atenção também no seu oponente, você tá virando a certa, né? Sim. E muita gente jogando mágica aí sem ter as manas. Sim, e até engraçado, eu falei com a MP semana passada que a parte dos juízes também vai ser um ponto interessante, porque cê, põe nesse período o quanto de regras mudou, né, o quanto foi mexido, né, não só do Magic, mas a questão da Judges Academy também, né, que mudou a forma como funciona, né, a instituição de juízes ali, vai ser um desafio também para juízes e também essa relação dele com jogadores que vieram do digital, né? Porque deve acontecer de, por exemplo, nos qualificatórios locais, da galera que vai participar, que não é frequente em torneios competitivos, né? E aí, tipo, problemas de regras, às vezes, tipo, o MP foi até o extremo, né? Tipo, por que que no Arena a carta é desse jeito e aqui no físico é de outra, né? Tipo, a galera usando cartas mas é simples. Eu acho que não deve acontecer isso, mas, assim, eu acho que essas coisas que no Arena é automático, por exemplo, né, triggers e tudo mais, que a galera vai sofrer um pouco mais, aí o juiz tem que estar muito atento. Missed triggers é questão de qualquer coisa, de manter o estado de jogo, que o Arena faz automático, você pode esquecer, e questão de mesmo a que a gente comentou, de virar mana, vai ter, o cara não entende a camada e às vezes, tipo, o sequenciamento das coisas e faz errado, né? Aquela questão que eu sempre achei muito estranha do Arena, de diminuir a defesa da criatura quando ela toma o dano. Totalmente diferente a regra. É, tipo, aquilo tá errado, não é que assim, tipo, não é feito visual, tipo, tá errado. Tipo, não existe isso, sabe? Então, isso é uma coisa pra mim sempre foi muito absurdo, assim, que é muito confuso depois precisar entender, né? Sabe uma coisa que eu usei, falei pro MP que eu usei a primeira vez, foi Dungeon, que eu joguei bastante no Arena, mas eu não tinha jogado no físico. E, cara, é horrível de manter aquilo certo. Imagina. Eu torço muito pra que ninguém use isso em evento competitivo. Porque, cara, você imagina, a Dungeon do tamanho da carta de Magic. Tipo, você arrumar uma forma de deixar um dado ali, até dá pra você usar um D4, por exemplo, né? Que é um pouquinho menor. Porque, cara, é horrível você manter, tipo, saber qual que é a sala que você tá ali, né? E, cara, eu achei bem desconfortável manter aquilo certo no jogo. Tipo, era um jogo informal. Tem que pegar o oversized. Pra cascar o oversized lá, que tem, né? Deixar lá. Mas aquilo claramente não foi feito pra competitivo. Acho ótimo que exista, é bem divertido, mas a coleção inteira não foi feita pra competitivo, né? Não. Rolando dado D20. A mecânica do D20 também é horrível, né? Tipo, eu não sei, eu não lembro de como é que tá isso na regra, por exemplo, mas é engraçado que se não me engano, os kits de pré-release e o bundle de D&D não vieram o Spin Down, que é o contador de vida. Vieram D20 mesmo, que tem aquela. Todos lá, a soma de qualquer um dos dois lados dá 21, né? Que é o padrão de um dado normal de RPG, por exemplo, né? Eu acho que em D&D foi isso, porque eu quero ver a galera no campeonato, se porventura usar isso, jogar o Spin Down, eu quero ver o que o juiz vai falar. Vai mandar substituir. Porque eu não lembro como é que tá isso na regra, se é obrigatório usar D20. Tem que ser, né? Não um D20, mas alguma coisa que seja realmente aleatória. Então, eu não lembro como é que tá, até vou anotar isso pra pesquisar, porque eu não sei como é que tá essa questão de dado nas regras do Magic. Mas o que mais me pega, assim, é o cara aleatorizar o deck, sendo que nunca jogou no físico. Justo. Aprender a embaralhar. Cara, é impressionante como é que a galera tem problemas com embaralhamento, cara. Então, eu acho que vai dar rolo, cara. Somente em questão competitiva. Sim, realmente. Realmente. Bom, mas deixando a parte um pouquinho do competitivo de lado, nós tivemos mudanças aí no Duel Commander. Não é muito usual, né? A galera aí jogando o Duel Commander, mas aí tiveram algumas mudanças. São quatro mudanças, né? O Shorikai, que é aquele Megazord lá, né? Aquele robozão que saiu no deck de Commander de Kamigawa. Ele foi banido como comandante, né? Realmente é uma carta forte, acho que ela até apareceu no Legacy, inclusive, porque é uma draw engine boa e tal, né? Então, assim, você ter um comandante que é um artefato, eu acho que também é algo complexo dentro do Commander, então eles baniram como comandante. E mais outras três cartas que são bem fracas, né, Felipe? Foram banidas também, que é o Bazar de Bagdá, o Hagavan e o Santuário de Serra. Não sei como é que essas cartas até hoje ainda jogavam esse formato? Realmente não sei porque elas foram banidas, né? São cartas que... Se pensar, né? O Bazar de Bagdá e o Serra Santos nem existem, né? Acho que o cara tem uma dessa, ele merece ganhar, então não sei porque foi banida. Porque ele merece jogar conquista. Com a carta mesmo? Exatamente, cara. Imagina, você tem uma relíquia dessa, né? Então, faz bem, sentido. Né? Faz sentido. Não, também acho não. Que... Esse aí pode ir embora. Esse aí não. Apesar que o preço do Hagavan tá quase de uma carta reserva de lixo também, né? Ah, tá. Mas é engraçado mesmo, sim, ela tá jogando mesmo. Talvez não tivesse deck, eu não acompanho o formato, então talvez não tenha deck que abusasse, assim, a ponto de ser um problema. Não. Ou porque realmente tem pouca gente que tem a carta, então nunca foi um problema. Realmente, pode ser isso também. Eu não sei se você tá acompanhando muito o preço do Hagavan. Você viu quanto ele tá ultimamente? Não, eu parei quando... Nem sei quando eu parei. Foi quando ele ficou... Achei que ele ficou caro demais. Quanto que é caro demais com o Hagavan? Não sei. Quando eu parei de acompanhar, eu acho que ele tava nos 200. Tá um pouquinho mais, tá beirando 600. Então, eu lembro que quando ele chegou nos 300, acho que eu parei e falei, não existe isso, cara. O médio dele da liga tá R$700. Então, isso aí... Que absurdo. Não faz maior sentido. Eu acho que ele tem grande chance de ser da era moderna do Magic uma das cartas mais caras. Olha, não duvido. Porque, assim, de cabeça as cartas que eu lembro de estar muito cara, tipo Liliana do Véu, Tarmogoyf... Caiu bastante, né? Não sei se voltou a subir, mas... Mas, tipo, essas cartas chegaram o quê? 300? 350 no auge delas? Ou mas se você botar a inflação aí, já o Goyf chegou... Tá, é verdade. Já é chegou verdade, no Hagavan. Botar a inflação aí. R$300 há 5, 6 anos atrás, talvez seja até mais que 600 hoje, né? Acho que, se não me engano, inflação de 5 anos pra cá deu 190 e poucos por cento, uma coisa assim. Realmente, faz sentido. Mas assim, não, é um absurdo mesmo assim, né? Então não dá pra ficar... É uma carta nova. Sim. Né? Isso que me assusta, as outras ainda se provaram dentro do Magic, né? O Hagavan, por mais que a gente saiba que ele seja forte, tipo, né? Não, é isso que eu acho que é um absurdo, né? Você ter uma carta nova, né, que simplesmente tá esse preço e... Eu não sei se a tiragem foi tão baixa, mas eu não lembro de ter sido tão baixa. Não, foi tão baixa, senão... Embora já tava, acho que no começo da pandemia, né? Se eu não me engano, né? Bogavan. Modern Horizons 2 foi bem no começo da pandemia, né? Foi. Eu não sei, mas é... 2020, né? Vai ser um problema, mas, cara, estranho. Sim. Vai ter um novo Master, né? Foi aberto que ele saia. Caixa, né? Então, vai nesse novo Master, deve sair. Desculpa ali. Será? Não, tipo, Double Master, você acha assim? Eu não acho que ele vai sair tão cedo, não. Não duvido, cara. Ou ele vai ser banido ou vai sair de novo. Porque vem de caixa, né? Pra ajudar a vender uma outra coleção, faz sentido banir ele, né? Então, ou assim, ou põe ele pra vender as caixas, ou... exato, ou reprinta pra vender ou bane. A questão é assim, ele é tão dominante assim ou não? Não, mas é verdade, assim, tipo, se ele é tão dominante a ponto de ser indispensável, ele tem que ser banido. Agora, se ele é só muito forte e por algum motivo tá um absurdo de cara, é só reprintar. Faz sentido. Eu acho que tem que essa realidade nossa, né, do Magic, né? Então, a gente tem que se acostumar com isso também, né? Mas sim, a gente pegou um período aí que tá muito caro as cartas mesmo, então... Realmente. Bom, entrando um pouquinho mais agora em Commander Legends por Batalha pelo Portão de Baldur, a nova coleção aí que tá saindo esse final de semana agora é o pré-release, né? E semana que vem é o lançamento oficial. Tem um tweet aqui falando sobre uma das lendas, né? Eles até comentam que é a primeira lenda negra trans não binária. Desculpe se eu estiver falando alguma coisa fora de ordem aqui, mas eu pelo que eu peguei do tweet, que eu acho que é isso mesmo. A carta é a Hoje, The Exquisite Blade, em português. Eu achei engraçado a tradução em português, que tá Hoje, Lâmina Requintada. Eles tiraram o artigo, né, o Felipe? Acho que, acho que foi uma boa ideia. É estranho em termos, talvez, da gramática, né? Mas faz sentido, né? Se a ideia é fazer essa... transmitir esse sentimento de realmente não binário, né? Então, acho que foi sentido. Foi interessante porque o inglês já tem essa... como ele não tem... Ele é usado, né, tanto pro feminino quanto pro masculino, né? Você não tem tanto problema, mas aí no português você sofreria. Ou ficaria a lâmina ou o lâmina, né? Então, nossa, eu acho que realmente foi sensato. Foi uma licença poética, né? Interessante que utilizaram aí, né? Sim, eu achei que virou em vez de ser tipo um nome assim, virou um aposto, né? Tipo, sei lá, mas não sou um título mesmo, né? Então me perdoe. Mas poderia ser A. Poderia ser A lâmina, se quisesse, porque aí você concorda com lâmina, né? Mas... Sim, porque você tá, Então. Foi realmente só para evitar problemas, né? Porque aí você estaria associando ao substantivo e etc, né? Não estaria relacionado à pessoa, né? Não estaria dando gênero à pessoa, né? Então, mas eu achei interessante, eu achei que é bacana esse tipo de inclusão, né? E eu acho mais bacana que isso, na semana passada a gente falou de uma carta que aparecia uma pessoa, né, sem um dos braços, né? Na verdade é sem a mão, basicamente, né? Depois do cotovelo. Mas eu acho interessante estarem noticiando isso, né? E incluindo esse tipo de comentário na comunidade. O que já passa, né, do tempo, mas eu acho que nunca é tarde para poder fazer esse tipo de discussão, né? Ter esse tipo de discussão, né? Por questão de minorias, né, e etc. Eu acho que faz parte da inclusão que o Magic pelo tamanho do Magic, né? Você ter essa inclusão para agregar essas pessoas que já fazem parte da comunidade e querem também se sentir representadas, né? É mais importante no lore, né? Eu acho, porque aí sim faz diferença, né? A carta meio que tem que refletir o lore, então... Uhum. Na verdade, o interessante é a pessoa olhar a carta e falar, nossa, gostei e tal, aí vai ver a história e ver tudo, né, de uma forma que seja natural, né? Sim, que sim. Tem que até porque é importante mostrar que é uma pessoa como toda outra, né? Não é? Acho que sim, não, sim, sim. Sem colocar acima de nada, né? Mas mostrar que é uma realidade comum, né? Então, tipo, acho bacana ter esse tipo de trabalho aí. Entrar num tema como se você entrasse em qualquer outra questão, né? Não assim, super focado, até porque senão entra naquelas discussões que não são nada saudáveis, do tipo. Sim, é melhor. Tipo, manter uma naturalidade. Não. Isso, exatamente. Tipo, mostrar que é natural. Isso é importante. Sim. Nada mais fácil que mostrar natural do que tratar do tema com naturalidade. Uhum, né? Acho que foi a Wizards nesse ponto, eu acho que ela tem acertado, né? Eu acho que ela trabalha de forma leve, sem procurar ser ofensiva demais, né? Tipo, forçar demais aquela situação. Então, tem algumas falhas, por exemplo, o caso do Secret Lair Pride, que não tá vendendo no Brasil, né? Que é uma coisa que na verdade, na América Latina inteira não tá vendendo. O pessoal tem reclamado, mas assim, por outro lado, que aí pode ter uma questão política, que a gente não sabe de todos os pontos, mas pelo menos nisso que depende 100% dela, acho que ela tem sido assertiva em como conduzir esses assuntos. Essa questão do Secret Lair foi bem, bem, bem complicada, na real, né? Mas, assim, acho que aos poucos ela tá acertando mais, né? Sim. Lembro de Kans, que não lembro o nome agora, aquela lenda, né, que era trans também, não era? Acho que tinha uma com A, agora não tô lembrando o nome. Acho que foi a primeira que apareceu. E foi, tipo, tratada com mega... Foi de um jeito muito legal, eu achei, assim, no lore. Então... E pra mim vem continuando, né? Mas... É, então. Eu tenho gostado dessa forma, né, de condução aí. Bom, continuando em Commander Legends, saiu, né, o artigo com os tokens, né, a gente estava admirando algumas artes aqui, né, tem algumas coisas bem exóticas aqui, a gente tem um ox com franja, né, acho que é um bisão, talvez, essas imagens, esses nomes genéricos, né, para os bichos, né, porque bisão, boi, búfalo, eles colocam tudo como ox, né, então touro, né, então fica tudo na mesma, mas eu acho que o prêmio de destaque aqui fica pro javali, que é o Pumba, né, e essa saprófita aqui, né, o Felipe. Parece o ET, né, pode ser o ET Bilu também, que você tinha comentado. ET Bilu foi sensacional. Um personagem, cara, uma hora eu vou lembrar, cara. Carinha assim, mano. Ele tá com a carinha meio, né, sorridente, lembra, assim, né. Lembra muito alguém, cara, um personagem, preciso lembrar qual que é. E é o bacana que a gente comentou em off que eles estão dando um ar caricato, né, para algumas tokens, e eu acho que esse é o enredo mesmo, você não precisa necessariamente trazer muita seriedade, né, o token tá ali só para demonstrar ali uma, né, representar alguma condição, e eu acho que é bacana, né, traz um pouco mais de leveza pro Magic, né. Eu gostei da variedade de estilo de arte também, né, tem aquela arte mais RPGística do que me fez jogar Magic, na verdade, de Terras Natais, que era uma arte bem pesada em lápis mesmo, como se fosse, tipo, uma arte de lápis, não de tela, nem digital, né? Obviamente não é o nome certo, mas enfim. Mas eu sou um pouco mais, né, pseudo-realista, sei lá. Aí tem umas coisas mais pro lado do, tipo, o dragão... Né? O Fair Dragon também, naquele estilo mais etéreo, meio aquarelado. Uhum. Aí você tem, tipo, outras que são mais fofinhas, outras meio realista. Então, acho que uma mistura de estilo, então, isso é divertido, né? Nas fichas, principalmente, né? Só ter essa unidade de arte, como você precisa numa coleção regular, que tem que parecer que tá no mesmo plano, né? Realmente, acho que o pessoal tem dado a liberdade pros artistas e sendo criativos, né? Não só pelos tipos, né, de criaturas, mas também pela representação deles, né? Então, acho que E aí, como você disse, né, tem para todos os gostos, né? Porque aqui você tem um soldado 1/1 da Magali Villeneuve, né? Que tem todos os traços realistas, né, que ela procura colocar e com vários detalhes. E também você tem um token de coelho aqui, que é, né, mais fofinho do que bem trabalhado, né? Então acho que tem um pouco para tudo, sem contar que você tem as mesmas versões e outras edições, e aí talvez seja mais do seu gosto, né? Então acho que é bacana essa renovação também. Eu quero adicionar esse construto de Kaladesh aqui, que ele me lembrou muito o Clockwork Knight, que era um joguinho de Sega Saturn. Pouca gente deve lembrar, mas... Não lembro. Depois procura as imagens. Não, mas não me é estranho mesmo. Ele parece um desenho mesmo, né? Tipo, um desenho no sentido cartoon, né? Tipo... É bem legal. Meio quixotesco também. É, bacana, gostei. Bom, Commander Legends saindo, então, nós temos 3 cartas aqui que tiveram errata, tá? Uma delas é o Zevlor, que é uma lenda Grixis. A Nira, que é uma lenda UR. E a Dinahir, eu não sei exatamente qual a pronúncia aqui, Dinahir, que é uma lenda Jeskai aqui, que inclusive parece muito com a Rihanna, né? Verdade. Então tiveram uma alterações sutis aqui, inclusive dela, pelo que eu li no texto aqui, é a mais... importante delas, porque parece que da forma como está escrito o texto aqui, a habilidade nunca é trigada quando deveria trigar, sabe? Que ela envolve uma mágica de custo 4 e tal, uma habilidade de custo 4, desculpa, e ela não funcionaria da forma como está escrito e tal, então é bacana quem puder dar uma lida aqui, até porque, principalmente se for jogar o pré-release, né? Então pode dar algum problema, então é importante estar sabendo dessas mudanças aí. Bom, já indo pro um pouco mais pro digital aí, nós temos o Alchemy de Nova Capena. Para quem não lembra aí, o Alchemy é esse formato aí só de cartas digitais e que ele é renovado, de certa forma renovado, né? 30 dias após o lançamento dessa edição do Standard, sai a versão dessa coleção pro Alchemy, né? Então a gente tem aí algumas cartinhas, acho que são 30 cartas, se não me engano. São 30 novas cartas que saíram aí com a temática de Capena, né? Pro Arena. Tem várias cartas que não vou passar por elas aqui, mas tem as no artigo que a gente vai deixar o link aí. Tem as imagens de todas elas. Eu acho bacana, né? É uma opção interessante aí pro Arena, né? Pra quem gosta do Alchemy. E dá pra dar uma surfada boa nesse formatinho digital. Já jogou Alchemy alguma vez, ô Felipe? Não. Acho que não consegui acesso ao Arena desde que entrou no jogo. Mas o Arena, acho que o Arena, quando, principalmente pro jogador casual, ele precisa de mais formato, né? Porque você joga, cansa muito rápido, porque você joga muito, um volume de jogos muito grande, né? Então, é interessante ter outros formatos também. Acho que Eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante, porque tem uma galera que falou, eu sou contra. Inclusive eu mesmo, quando saiu o Alchemy, eu não tinha olhado por esse ângulo, sabe? Da questão de renovação, de você ter mais opções para jogar, sabe? Você conseguir atrair mais gente, né? Que é o Wizards no final quer, né? Mais jogadores. Então, acho que tendo mais formatos, obviamente, você tem chances maiores de atrair novos jogadores, né? Para aquele formato, né? Então, por mais que há problemas de economia, que a gente sabe que tem, né? Você começar um formato desse assim e tal, ainda mais um formato rápido, né? Como é o T2. Mas, enfim, eu acho que é uma proposta interessante que eu acho que pode ser lapidada aí durante o tempo, mas continua sendo saudável no final. Eu acho que isso vai ser uma coisa que o Arena vai ter que resolver se quiser existir como competitivo. Como casual, eu acho que, eu não sei, tem jogos que resolvem muito bem, você consegue muita parte da coleção muito rápido, e o Arena não faz isso, mas talvez dê um jeito. Mas pro competitivo eles vão ter que resolver, nem que seja você pega entrada num torneio histórico, por exemplo, e todas as cartas são liberadas para esse torneio específico. Uhum. Porque senão, nem que seja algo assim, simples e... A gente viu agora no último Championship, né, que foi histórico e T2. Então, assim, ainda é uma plataforma interessante, você consegue extrair bons jogos, né, mesmo num formato que a galera reclama tanto. Então, assim, eu vejo que tem um horizonte, né. Eu acho que agora ele dividindo a atenção com o físico, talvez o Arena ganhe bastante, no sentido de, como ele não vai ser a única plataforma de jogo, né, o físico volta a ser evidência, talvez fique melhor para ele lidar com esses problemas, né? Porque não vai ter tanta gente reclamando, tantas críticas acontecendo. Então, talvez comece a se ver um pouco mais do que é bom do Arena, né? Porque por mais que ele tenha problemas, ele tem várias propostas interessantes, né? Sim, porque, querendo ou não, é um jeito de jogar Magic relativamente fácil, né? Talvez não do jeito que você queira jogar, mas pelo menos é... Então, e querendo ou não é de graça, né, Felipe? Por mais difícil que seja, tipo assim, você não tem outra forma de Magic que você instala seu computador e pega um deck agora de graça e joga, né? Tipo, você não consegue fazer isso. Você não tem como ir numa loja e me dá um deck aí pra me dar um deck, né? As cartas sejam minhas pra eu jogar, sabe? Tipo, então eu acho que o Arena oferece uma forma de jogo que a gente ainda não tem no físico, né? Acho que nada mais justo de que... Eu acho a escalada dele pro novo jogador meio ruim, assim, pra ele se manter no jogo, né? Uhum. Então, a retenção dele, não sei. Mas, como eu costumo brincar, né, tem gente ganhando muito dinheiro pra resolver esse problema. Quem sou eu que vou resolver? Então eu acho que claramente ele tem alguns pontos da economia serem melhorados, mas eu compartilho da sua visão de que dá pra jogar, mas realmente fazer a transposição do Arena para o competitivo pode ser um problema que vai exigir um pouco mais de investimento, né? Não só de tempo, mas principalmente financeiro, né? Eu não sei como é que tá a taxa de retenção dele, porque o que me preocupa, na verdade, é o cara começa a jogar, ele tá muito animado, faz os iniciais, pega os deckzinhos básicos, começa a jogar um pouco, e aí? Isso pra ele começar a ter um deck, pra começar a jogar partidas ranqueadas, eu não sei. A minha impressão é que o cara fica desanimado rápido. Ele não consegue, ele olha uma carta, ele quer jogar com aquela carta, mas aí ele não consegue, ele vê um deck, achou legal, não consegue montar, e... Não sei, alguns outros jogos eles resolvem isso ultimamente bem melhor com a Arena. Uma coisa que eu sinto falta, e eu vi gente recentemente comentando sobre isso de novo, é tipo ter um modo história no Arena, sabe? Algo que não seja tão pesado quanto você entrar numa ranqueada, sabe? Você entrar na ladder e tipo tentar subir de nível e tal, mas também algo que te ofereça uma certa dificuldade, não como ficar jogando Brawl histórico, sabe? Eu acho que falta um pouco de... Pra atrair realmente esse jogador que você comentou, sabe? Tipo, o cara que não quer ficar grindando o draft pra arrumar as cartas, sabe? Ele prefere algo lúdico ali que ofereça que consuma o tempo dele. Um chandalar. Eu acho que você vai com cartas específicas, tipo, pra aquele negócio, modificação de carta, sei lá, alguma coisa assim, tipo, nossa, você pode escolher a carta e você vai adicionando e só vale, tipo, um selado que você vai continuando e você recomeça com boss e tal. Tem vários jogos que fazem uma variação disso, né? Então, o próprio, chama o Legend of Runeterra, implementou um modo... Não chega a ser um modo história, mas você entra e tem tipo dois boss que são personagens do próprio jogo, né, que seriam os campeões, no caso, poderia ser os Planinautas, por exemplo. E você faz várias batalhas intermediárias, e nessas batalhas intermediárias você melhora seu deck, e aí você joga com esse boss, e o objetivo e aí, tipo, você aumenta o nível desse personagem, por exemplo, você podia escolher, vou jogar com Jace. E aí, tipo, você completa essa uma run, por exemplo, e você melhora o seu Jace. Então, na próxima vez que você jogar com o Jace, você vai ter um benefício. Por exemplo, você vai subindo de nível no Jace, por exemplo. Aí, sei lá, começo com 2 pontos de vida a mais, 10 pontos a mais. No começo do turno eu tenho um Free Mulligan, sei lá, entendeu? Qualquer coisa que você... habilidade você vai ganhando e você vai tendo desafios maiores. Tipo, é uma coisa que você, tipo, é um contra o computador, é um formato casual... Mas que tenha, tipo, uma escada de evolução, que além de se aprender, é uma coisa totalmente diferente. Que você pode colocar aleatoriedade à vontade, né? Porque, afinal, é... Sim, sim. É uma plataforma digital que permite isso, né? Tipo, usar a parte digital não só pra fazer modificar uma carta, né? Mas pra oferecer uma condição de jogo, né? Um ambiente de jogo diferente, né? Então, acho que, realmente, isso falta um pouquinho mais de tato ali. Alguém que entenda, alguém que ofereça um pouco mais de board game pro Magic, né? Tipo, oferecer ainda diferença. Isso, podia dar tipo umas coisas bestas, às vezes, de premiação. Se você jogar na semana, ou sei lá, no dia, você ganha um pouquinho de ouro, ganha uma carta foil, sei lá, qualquer coisa besta. Aquelas ECR, não... né? Aquelas cartas que eles dão lá, uma em CR comum, uma em comum, depois uma rara, uma mítica, talvez, né? Então, tipo, isso afeta pouco a economia. Que te ajuda a completar a coleção, porque o cara fala, eu vou me divertir com essa coisa aqui, que eu acho legalzinho, ao mesmo tempo que eu vou conseguindo pegar as cartas que eu gosto. Sim, você pode ir pegando wild card, né, que não... Sim. Tipo, valores menores ali, tipo, dá pra fazer um estudo pra poder, tipo, pela relação de tempo que ele vai gastar ali, se ele estiver jogando tal coisa, quanto ele ganharia se ele fosse muito bem, se ele fosse médio, se ele fosse ruim, e colocar isso de forma prática ali dentro do jogo, né? Então, tipo, daria pra fazer esse tipo de análise também e ser algo mais leve, né? Sem exigir tanto do cara e como você disse, né? Trabalhar com a retenção de jogadores novos, né? Porque aí você tem algo lúdico ali que envolve mais, né, galera? Mesmo se fosse tipo alguém que tá competitivo, cara. Às vezes você não quer jogar competitivo. Tem essa missão aqui que eu vou ter que atacar. Tipo, não quero ficar jogando ranqueada ou contra o computador com um deck X. Ou se você jogar numa coisinha mais leve, que eu não tenho que ficar prestando atenção, muito mais interessante. Sim. Posso errar, sim. Você não vai ter penalidade nem de tempo, nem de jogo ali, né? Por causa do exato. Sua vontade de cumprir aquela missão, né? Realmente, eu acho que... Aquela história do tipo, vou jogar videogame e eu posso pausar a hora que eu quiser. Tipo, chegou minha pizza, não posso descer, sabe? Tipo, sim. Acho que isso ajuda na rede. É. Você pode parar o turno ali, larga o computador, volta daqui 5 minutos e tá ali do mesmo jeito, né? Tipo, é, exato. É, acho nossa, que nossa, o computador não tem limite de tempo, né? É, não faz sentido, né? Deixa ele no turno e, né, faz por ação mesmo, né? Bom, falando em propostas novas, né? É, que uma proposta que não é tão nova assim, né? Que já, a gente já teve nos últimos 2 anos, é o kit inicial, né? É, nesse ano aqui, nós temos cartas de Kamigawa. As edições do T2, acho que é das últimas 4 edições, na verdade. Então, pra quem não conhece esse kit, ele é uma caixa que vem com 2 decks de 60 cartas, é prontos pra jogar. É, dessa vez é um azul e branco e um vermelho e verde. Ele vem com aqueles. Guias, etc e tal, caixas, e o interessante é que ele vem com códigos para 2 pessoas desbloquearem ambos os decks no Arena, né? Então você vai poder jogar com o mesmo deck tanto no físico quanto na Arena. E o mais, além de tudo isso, né, que é um pacote interessante, o preço, né, aqui para o Brasil, você encontra ali próximo dos R$50. Eu achei bem, bem honesto um kitzinho desse custar esse valor, assim, considerando a realidade que está os produtos de Magic hoje. Para você dar de presente para alguém que gostou do jogo, para alguém que está começando, né, ou até às vezes para você ter guardado com você para ser uma forma de Spellslinger, né, para você estar ali na loja local e ter uma forma de ensinar o pessoal a jogar com cartas que são mecanicamente mais fáceis, né? Normalmente esses decks tem ali 1 ou 2 cartas um pouco mais complexas, outras são criaturas sem tantas habilidades, sem tanto texto, né, pra galera ler. Então acaba sendo amigável ali, né, pro pessoal, né? Eu acho bem interessante, acho que tem bastante habilidade, mas são todos muito simples, então já mostra, tipo, uma variedade do Magic, né? Então, porque às vezes esses decks vêm só com Bears, né? É meio chato, mas... eu gostei, eu gosto desse tipo de produto, assim. Eu acho que é um outro público, óbvio, que quem é competitivo não vai gostar. E eu não gosto que ele tenha cartas super caras, porque senão acaba com o pessoal compra, né? Só compra o negócio pra pegar a carta. E aí, tipo, quando vem alguém iniciante que... O lojista fica sem o que pra oferecer pro carinha que quer aprender a jogar. É muito melhor do que você falar, não, compra essa box aqui de R$1.000 e tenta na sorte montar um deck. Tipo, até melhor que o Commander, né? Porque aqui o cara consegue, tipo, ter uma noção um pouco do jogo, são menos cartas, né? Então, chave 2... Tipo, ele tem uma certa noção do que é um deck mesmo, né? Porque o Commander, a ideia da proposta é o multiplayer, né? É outra parada, né? Então aqui ele tá mais próximo do que é realmente os eventos que ele pode vir a participar, né? No campeonato local, no FNM, coisa do tipo, né? Exato, eu acho honesto. Achei legal o deck. É, só pra galera, tiver deixado o link aí, mas, por exemplo, o deck azul e branco tem um horror quebra-casco, né? Que é aquele Kraken 7/8, que tem jogado standard, basicamente, né? Mas, acho que, não lembro se no Pioneiro ele chegou a aparecer, mas é uma cartinha bem boa, até, você falou da questão preço, né? Também tá num preço interessante aí. No RG, não tem tanta carta, tem o próprio Raiju ali, que é uma cartinha interessante. Ele tem a Braid, né? O Felipe lembrou aqui, ele também tem a Braid. Três Abrades aí. Tem aquele encantamento que é o Nascer do Sol Glorioso, que é uma mantífera melhorada, né? Ele tem várias outras habilidades ali, além de dar mais um, né? Então, realmente são decks equilibrados aí, simples, mas que atendem aí a necessidade de novos jogadores aí, né? Bom, agora algumas datas aí pra gente ficar esperto. No Mall, a gente vai ter Cubo Vintage aí do dia 1 ao dia 29, agora de junho. No Arena, a gente tem uma série de coisas, né? Começo de mês tem esses anúncios aí dessa temporada aí do mês. Então, com a chegada do Alchemy no Arena, a gente vai ter Premier Draft de Alchemy do dia 2 ao dia 6, e tem um evento que chama Into the Future, do dia 2 ao dia 4, que é de graça, você pode conseguir boosters e cartas aí também. E do dia 10 ao dia 12, agora de junho, semana que vem, final de semana que vem, vai ter o Alchemy Challenge, né? o Metagame Challenge, que é um evento maiorzinho aí pra vocês poderem jogar. O evento dessa semana aí do Midweek é um Future Pre-Cons, né? Deve ser com aqueles decks pré-construídos que devem sair agora na... ou que vão sair agora com Modern Legends, talvez. É, não sei exatamente, não foi divulgado ali o que vai aparecer. É, o Quick Draft que tá atualmente é o de Strixhaven, né? Então, do dia 27 de maio a 10 de junho, Strixhaven tá aí. Final de semana que vem começam os Qualifier Play-ins, né? Que aqueles qualifiers que você joga com os play-in, né? Que é os play-in points. Aqueles pontos que você ganha aí nos eventos que você joga, né? Draft e tal. Você vai ganhando os pontos e pode jogar. Então, no dia 11 é o play-in melhor de um, vai ser Explorer. E no dia 17 é o play-in MD3, né? Melhor de 3 aí também no Explorer. Lembrando que essa é uma das formas de você se classificar para o Qualifier Weekend de junho. Né? E o Qualifier Weekend de junho acontece no dia 18 e 19, né, deste mês. Lembrando que ambos os dias serão Explorer também. Acho que é isso. Vamos para comprar, Felipe? Bora comprar. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Bom, duas cartinhas aí que subiram tanto lá fora quanto aqui. Uma é a Fúria Temerária, que é aquele removal de Rivais de Ixalan, que você causa uma vermelha, causa 4 de dano na criatura alvo, que você não controla, e 2 de dano na sua criatura. E ele subiu meros 434%, chegando a 4 dólares lá fora, e aproximadamente R$25 aqui no Brasil. Ele tá num sobe e desce aí essa semana, então assim, não dá exatamente para ter certeza de como é que vai ficar, mas tipo, é uma carta que saiu, sei lá, de R$5 mais ou menos aqui no Brasil, talvez até menos, acho que tava menos de R$5, eu tava olhando o histórico aqui, ó, tava R$1 em abril desse ano, então assim, ela já era uma carta ruim de achar, porque Rivais de Ixalan já tá um tempinho já também, né, então, e é uma carta incomum, mas a galera que tinha aí não gostava muito de passar, porque é uma carta que jogava nesses decks agressivos, né. E outra carta que subiu é o Raging Volley. Volley. A Saraivada Despedaçadora é uma mágica vermelha também, instantânea, uma vermelha. Ela não pode ser anulada por mágicas habilidades e ela causa 4 pontos de dano em criatura alvo, branca ou azul. Tá? Tem dois tipos de decks, eu acho que essas cartas querem dar alvo. Elas são boas contra o Ainota. Não que eu acho que elas subiram por causa disso, mas assim, acho que também faz parte, né? O Ainota tem sido bem relevante aí no pioneiro. Mas eu acho que o Picotador de Livros Caixa, aquele passarinho azul de Kamigawa, foi um dos motivos principais dessas cartas terem subido. Porque como ele dá 4 de dano, elas dão 4 de dano, o passarinho, mesmo que você faça a segunda mágica para proteger ele, essas duas cartas ainda matam o passarinho, né? Que a galera normalmente vai pensar em fazer ele no 2, né? O pessoal tem feito ele no 3 para poder ter uma mágica instantânea ainda para responder ele caso você tente dar algum remove de 3 de dano, que é o mais comum, né? Até porque ele é 1/3. E aí essas duas cartas acabam ultrapassando isso aí e conseguem matar ele mesmo que ele tenha esse marcador, né? Com o acobertar, né? Então, interessante ver. O World in Volley, ele subiu 98%, lá fora ainda tá 2 dólares e aqui no Brasil ainda tá 7. Mas assim, 7 no médio. Eu acho que ela ainda deve subir mais um pouco também, né? Até, por mais que ela ainda seja mais voltada para sideboard, né? Porque é uma carta que mata, né? Tem essa questão da cor, né? Eu acho que... Isso, ela vai pegar... Ela pega até bastante coisa, porque ela pega Fênix, né? Uhum. O Findice, né? Pega a Inota mesmo. Pega basicamente o espírito, qualquer versão dele quase inteira. Então tem algumas coisinhas, não é tão morto assim contra tudo, né? Tem alguns deckzinhos que ela ainda faz. Então... Eu acho que realmente é uma carta... O Reckless Rage talvez seja um pouco menos proibitivo, né, que o Volley, mas sim, são cartas que vão acabar sendo presentes aí. É que o Rage você só pode usar ainda que você tenha criatura, né? Então... Você não pode ter um deck tipo control que tem poucas criaturas, até o Nizimimet, porque tem pouca coisa, né? É, lembrando que ele precisa ter os dois alvos, né? Você precisa ter um bicho na mesa, ela não precisa resolver, né? Mas é pra você poder utilizar ela, matar, né? Dar o alvo aí dos 4 de dano, você precisa ter uma criatura, um alvo válido aí do seu lado, né? Então isso pode, não vai geral, mas eu acho sim, né? Se... Uma carta que, se realmente jogar, assim, por muito tempo, é muito fácil de printar, né? Ela não é nada específica. Então, não duvido também de ver ela voltando aí. Sim, realmente. Bom, como eu falei de Commander Legends, né? Tá aí a semana, já temos alguns preços aqui. Algumas coisas me surpreenderam aqui, né? Lembrando que essa semana a gente teve o lançamento dos decks de Commander, né? Commander Legends, aí a gente teve o spoiler completo aí dos 4 decks. Inclusive, a carta mais cara da coleção, da coleção inteira, né, incluindo os decks de Commander, é uma dessas cartas do deck desses pré-con, é o Contato do Mercado Negro. Ele é tipo uma Arena Phyrexiana bufada, né, pra quem não viu ele ainda, é um encantamento, duas genéricas e uma preta. No início da sua fase principal, pré-combate, você pode escolher um ou mais. Então ele tem três opções. Uma, você cria uma ficha de tesouro e perde um de vida. Outra opção, você compra um card e perde dois de vida. E a terceira opção, você cria uma ficha de metamorfo 3-2 e perde 3 de vida. Então, se você escolher os três, né, você vai perder 6 de vida e vai criar um tesouro, comprar uma carta e criar um bicho 3-2. Isso me parece bem interessante no Commander, né? Por mais que você tenha essa perda grande de vida, né, 6 pontos de vida é bem relevante, mas se num deck que você consegue recuperar a vida, por exemplo, né, se você ganha vida com criatura que entra ou criatura que sai, etc., acaba sendo bem, bem forte esse tipo de mecânica, né, de habilidade, né? Um deck preto que pode ter várias habilidades do tipo, eu acho bem tranquilo lá, né? Pra um BW, então... Aí que deslancha, né? Com metamorfo, ficha... Tem vários subtemas que dá pra usar também. Ela tá aí próximo dos seus R$180, né? Até um dos decks, eu acho que é o deck Esper, se não me engano, que é onde vem ela. O deck deu uma spikeada, tipo, quase dobrou de preço em relação ao que tava sendo comercializado aí antes dos spoilers completos das cartas, né? E as outras duas cartas são interessantes porque eu vi o pessoal comentando do potencial dela em Legacy, Felipe. Não sei se você chegou a ver. Uma é o Arquivista de Ogma, que é aquele do menininho, né, com sem um dos braços, né? Ela é 2 manas, 2/2, tem lampejo. Toda vez que o oponente procura no próprio Grimório, você ganha um ponto de vida e compra uma carta. Então, pode fazer em resposta a várias coisas, né? E o outro é um gnomo, é o Terramante Gnomo das Profundezas. Ele é 2 manas, 2/2, também tem lampejo. É branco, né? Uma e uma branca. E toda vez que um ou mais terrenos entram no campo de batalha sob o controle de um oponente, sem terem sido jogados, você pode procurar no seu Grimório por um card de planície, não é um planície básico, uma planície, colocar no campo de batalha virado e depois embaralhar. Faça isso apenas uma vez por turno. Eu tinha visto aí. Bom, as duas assim, cartas de ursos com habilidades do branco. Eu até esqueci o nome do bichinho branco lá que tem... Que é contra Reanimate, né? Se uma criatura não foi castada, você exila, né? Então esse é o nome dela. Não lembro agora o nome dela. Mas assim, são cartas interessantes. Assim, eu, sinceramente, talvez o Arquivista seja a que mais poderia aparecer no Legacy. Mas são cartas com mecanismos interessantes, né? Pro branco, né? Que sofre tanto aí com vantagem de cartas e tal. Você meio que... consegue tirar vantagem do que seu oponente fizer, né? Eu achei interessante. Aí o Arquivista tá por 165 e o Gnomo aí por 140. Na sequência, assim, a gente tem o Dragão Vermelho, o Dragão Ancião Vermelho. Como a gente comentou semana passada, eu acho que é o dragão, assim, mais vantagem, assim, né? Que você tem, né? Que você rola um D20 toda vez que você causa dano e o número que você tirar é o que ele faz de tesouro, né? Então, tipo, você bate 6 e na média aí você vai fazer 10 tesouros em cada ataque. Então, assim, me parece bem bom num Commander, né? É um bicho evasivo e tal. Então, acho que é uma carta bacana aí. Eu achei um pouco salgado pelo que ele faz no final, mas enfim, né? É, o que não tá salgado no Magic recentemente, né? Ele tá saindo por R$140. Difícil. É, uma outra carta interessante aqui, que é um reprint, né? Que é a Vontade de Jéssica, que tinha saído no Commander de Legends 1, né? Que é aquele feitiço vermelho, né? Que é do PW e a Jéssica. É, também um reprint interessante aí, tá por R$80. E o Miss Kimbu, que é o Planeswalker, do ratinho aí, né? Ele tá aí por volta de R$60 também. Outro reprint bacana são os terrenos, né? Que são de Battle Bond. Aqui nós temos, deixa eu ver quanto tá só os terrenos aqui. Deixa eu filtrar por terreno. O Rakdos, né? Obviamente é o mais caro, o melhor deles, né? É, com certeza. Tá por R$60. O B também próximo de 60. O W 50. O RG 40. E o GW também por 40, né? Então, pra quem aí quer se manter atualizado aí de base de mana pro Commander, eu acho que são belas opções aí, né? Principalmente pra quem vai participar de Commanders, mesões de Commander multiplayer, né? Não só o X1 aí. Um packzinho, né? Vendendo as lentes. Então, e deu uma barateada, né? Eles estavam mais caros e esses terrenos tendem a ficar nesse preço. Durante pouco tempo, logo devem voltar aos seus preços normais aí, que é acima de R$80, R$90. Né? Aproveitem para pegá-los. Claro, porque quem joga com o Commander é tudo rico. Realmente, todos nós ganhando dinheiro. Bom, algumas datas aí. Bom, a gente acaba uma coleção e logo já começa outra, né? Isso é o que o Wizard está fomentando aí. O próximo coleção aí é Double Masters 2022. Datas aí, então, dia 16 de junho. Basicamente daqui 2 semanas nós já começamos aí os previews, né, de Double Masters, sendo que a galeria fica completa 8 dias depois, no dia 24, tá? O pré-release vai ser do dia 1 ao dia 7, né, então na outra semana, e o lançamento oficial é a partir do dia 8 de julho, né? Então nós vamos experimentar aí 3 meses bem movimentados, né? Então junho tem Double Masters, julho tem... que é mesmo? Até esqueci já. Warhammer, não. Warhammer acho que é agosto. Me fugiu alguma coleção que é agora em julho. E aí agosto tem Warhammer e depois nós temos... Na verdade, Double Masters é julho, né? Double Masters que é julho, porque o lançamento da... O pré-release dele é 1º de julho e o lançamento dia 8, né? Então é Double Masters em julho, Warhammer 40 mil em agosto e Dominaria vai sair em setembro, né? Então são 4 meses aí bem, bem tumultuados aí de spoilers e etc, né? Então logo tem mais aí pra todo mundo. Bom, vamos passar pro combate aqui, tem umas listinhas pra gente conversar. Decks de destaque. Agora, na fase de combate. Bom, Modern, o Felipe, que é um expert em Modern aí, vai me dar uma força aqui pra gente falar. Então, no challenge de sábado, nós tivemos aqui, deixa eu abrir as listas aqui pra falar melhor. O vencedor foi esse aqui é o Yagmoff, né? Isso é o Yagmoff, é um BG Yagmoff. É o deck que apareceu mais, né? Com algumas adições, principalmente do Grish, né? Que é aquele PWzinho de Modern Horizons, né? Ele tem combo aqui, né? Tem uns combos de marcadores aqui que dá pra fazer com o Geist. Aquele combo do Undyne, né? Isso, combo de Undyne com marcador, né? Então é um deckzinho bem forte aí que conseguiu vencer. Em segundo lugar, nós temos, eu acho que é um Elemental, For Call Elemental, For Call é o Dolinho, né? For Call é o Omnath. nosso querido Dolinho e companheiro de aventuras. Bom, esse aqui é o tribal de dinheiro, né? Esse aqui é o tribal de cartão de crédito. É, o novo Junte. O novo Junte, né? Só tem carta cara aqui, não tem nada barato aqui, né? Tipo, novo Junte sem preto. Interação expressiva, solitude, fúria. Ele consegue usar todas as encarnações, né, quase. Ice Fang, 4 Dolinho, 4 Hagavan, né? Então, assim, é um tribal de cifrão aqui mesmo, né? Isso, é. Mas é um deck bem forte, né? É um deck forte. Tem muita resposta pra tudo, né? Tipo, essas encarnações são muito boas, né, cara? Tipo, as habilidades dela, né, o Evoke e tal, tipo, pô, Solitude e o Endurance com Flash, cara, essas cartas ajudam demais o plano de jogo do deck, cara, é muito forte. E aí você põe tudo isso com o Teferi, né, tipo, o Teferinho, né, então... Tem o Teferinho, tem Green Six, tem vários encantamentos, você consegue usar todas essas mágicas grátis, aí você usa o seu Hagavan pra ir batendo... Efeitos do Omaf, se você quiser, quantas lentes de efeito você quiser colocar, tiver com vontade. Só base de mana complicada, né? Porque, enfim, né? Você tem que ter as quatro cores e ainda ter mana pra counter spell. E aí você consegue usar, tipo, você consegue buscar, né? Com o da Eldamer's Call, cartinha antiga aqui, reprintada aí. Sim. Muito bom. Então, assim, além de tudo isso, ainda é um deck com Iorion de companheiro, né? Então é um deck aí de 80 cartas no main deck, né? Já não bastasse tudo isso, você ainda pode blinkar suas encarnações, né? O próprio Ice Fang, resetar seus planinautas, né? Então, assim, acaba sendo uma opção bem forte, né? Sim, mas é... Bom, o terceiro lugar aqui... É um deck que eu gosto de jogar, mas é um deck forte. É um deck forte, realmente. Terceiro lugar aqui é um Eldratron. É o Monogreen Tron, na verdade, né? É Monogreen, é. Monogreen meio padrão, né? Não tem nada. Monogreen com dois cards. Não. Eu não lembro se eles estavam usando os dois cards ao mesmo tempo. Deixa eu ver que eu. Oito cards, né? Isso me chamou atenção, mas não sei se é que tá comum agora. Se fosse MP, eu ia falar que é um tribal de churrasco, né? Muito carne. Isso. Isso aí com churrasco de futebol, né? Porque tem um golo, né? Nossa, Felipe. Tem que fazer meu nome, né, cara? Tá certo. E... bom, é o Monogreen Tron, né? Acho que não tem nada muito não diferente. Não tem nada demais. O Senju assim, já se tornou a carta necessária aí nesses decks, né? Então, tá aí também. Em quarto lugar, a gente tem o R, né? O R Murktide aí. Isso. É um deck que tem aparecido sempre, né? Então, talvez aqui a carta que a gente... Léo, acho que eu comentei com o MP, a gente comentou semana passada, que é o Rabecão, né? Aquele veículo de capena, né? Que é um Grave Raid, que também pode ser um finisher, né? Porque ele tem um tripular 2 ali e então tal, ele pode ficar um bichão. Então, acaba sendo uma opção viável para esse deck também. Até porque o Modern, a gente sempre... sempre não, mas assim, boa parte dos decks tem uma certa interação com o cemitério, né? Então, você ter uma carta que é versátil como o Rabecão, eu acho que é sempre relevante, né? Ele não sofre tanto no main deck, né? Ele tá um, então o crew dele é muito barato, então tranquilo. Em quinto lugar, a gente tem um hack dos mid-range aqui, né? Hagavan, isso, né? Croxa, né? Mid-range. Com Blood Moon e com a fábula, né, do Kikijiki, né? Que meio que tá sendo obrigatória já nesses decks aí. Em sexto lugar... Deckzinho legal, que também tem as magiquinhas de graça também. Justo, né? Tem a Fúria e o Luto, né? Isso. Que menos apareceu aí. Rápido. Mas acaba sendo... Né? O Luto é um Totsis, né? Você isso. Dá ali, né? Então... vai comendo a mão do oponente, né? Então aí você tem o Doubt, né? O Horde Doubt também, que é uma carta bem, bem boa nesse deck, né? Então acho que dá pra surfar bem aí nas partidas. É um deck que cresceu bastante no metagame também. No sexto lugar a gente tem o quê? Aqui é o Humanos, né? Acho que é o Humanos aqui. Tem algumas coisinhas diferentes aqui, deixa eu ver. Tem uma cartinha de capena aqui, que é um pra voltar o bicho, né? Que é essa Extraction Specialist. Acho que é uma experiência válida, né? Pra poder voltar. Uhum. Acho que a Judite talvez seja a carta que menos aparece, eu acho, né? Nesse tipo de deck. Sim, não é muito normal, não. Pelo menos eu não lembro. Até porque ela adiciona uma cor a mais, né? Mas aí sim, você não tem muito problema por causa do Cavern of Souls, um tribal, então ele usa o Countroud também. Ele usa o... como que chama? O pod novo ali, o Power of Heroes. Uhum. Então, sim, não tem muito problema, né, em trazer, né? Você tem Vial, né? Então, assim, você não vai ter muitos problemas aí por essa questão da cor, né? Mas o Manos tá sempre aí, né? Mais ou menos ele tá sempre aparecendo, até porque toda coleção vai ter, né, adição aí pro deck, né? Então, é bacana ver a galera surfando isso aí. Isso, um deckzinho padrão legal. Em sétimo lugar a gente tem um Hammer Time? Acho que é um Hammer Time, né? Hammer Timezinho básico aí também, nada muito diferente aí. Não, Hammer Time bem padrão. Viu? Em oitavo lugar, o que que é isso aqui? É um... acho que é a mesma... O controle, né? O W Control, né? O W Control com finish do Enhaku. Nada muito... Ou não, tem o vermelho, né? Tem um Holy Hit. Tem um Holy Hit, é verdade. É tipo... Sky Control. Sky Control, podemos dizer assim. Começa com Snapcaster, Enhaku, Teferinho, Teferão, o Primatic End e Cholera. O Enhaku aí que tá um pouco mais diferente ali, né? Monoblock Splash. Monoblock Splash, realmente. Monoblock Splash. Snapcaster, né? Que acaba sendo meio que must have, né, nesses decks, né? Acho que é preciso aparecer, né? Então tá bacana aqui. Deixa eu ver. Pra gente não se alongar muito, vamos pular aqui pro Pauper, Felipe, que é o formato que você tá louco pra voltar a jogar, né? Jogar se a Wizard parar vez, de banir, né? Mas agora eu montei 4 decks, cara. Vai lá mudar os 4. Dá até menos que um Raravan. Justo. Bom, aí então no sábado nós tivemos a vitória do Togen, que é, né, um brasileiro. Ele ganhou de... que é esse aqui? É um Esper Familiar, basicamente. Ele pegou a base padrão do W, ele adicionou um de um Rova Horror. Acho que talvez a carta mais diferente que ele utilizou aqui foi o Análise Comparativa, né? Que é uma magiquinha lá de juramento das sentinelas. Basicamente é um... esqueci o nome da mágica agora. 3 manas compra 2. Divination, obrigado. É um Divination instante, né? Que você faz pelo Surge. Então você faz alguma mágica, faz pelo Surge e consegue ali comprar 2 cartas. Eu acho que é um teste válido, né? Apesar de eu achar que esse deck ainda surfa melhor com a Saga Azul, né? Me fugiu o nome também, mas é a Saga Azul, acho que a galera vai saber qual carta que é com o Deep Analysis, né? Eu acho que é uma forma de card advantage aí mais interessante. Bom, o segundo lugar também é brasileiro, e ele jogou de Hack dos Goblins, né? Goblins Combo aí, também nada muito diferente, finalizando aí. Fez looting bonito. Nossa, você nem fala desse feito, cara. Que ódio que eu tenho. Esse top 3 tá meio estranho, porque em terceiro lugar foi um Goblins Agro, um Mono Red Goblins, né? Com um vampiro. Um vampiro, Não lembrava Mono Red Goblins. Um vampiro. O vampirinho aí, o Voldaren Epicure de Curson Val. Ele tem granada Goblins. E o interessante aqui é que ele colocou. Ele colocou 4 fornalhas, né? Além de artefato vermelha. Porque ele usa o Kudota Rebirth e usa o Synthesizer, né? Então você tem uma forma aí de sacrificar. Você tem 8 artefatos ali para poder sacrificar, né? Para poder criar os seus tokens. E aí você tem o Morgward e o Slather, né, para poder ter ficha de golpe para sacrificar, né? Então você meio que alimenta o deck aí também, também o Denizen, né? Então assim, é um deck que é bem para frente, né? Então essas bem duas legal. Cartas acabam funcionando bem, né? Porque o Synthesizer é claro que ele é útil, né? Porque oferecer qualquer tipo de vantagem de carta para decks agressivo pode sempre ajudar bastante, né? Pro deck manter o fôlego, né? Exatamente. Em quarto lugar tem outro Hack dos Goblins Combo, né? Outro Goblin muito parecido à lista, inclusive. Então a gente tem um top 4 é bem estranho, na verdade. Em quinto lugar aí o Luffy com seu Grixis Affinity, aí sempre bater o cartão aí, né? Um deck que o Felipe tentou montar, já perdeu umas 3 versões dele já, né, Felipe? Sim, exatamente. Perdi várias versões, mas estamos na luta ainda. Ainda vou conseguir jogar uma partida. Mas eu acho que o Affinity, ele perdeu um pouco da força, ele deixou de ser o tier 0 do formato, eu acho. Mas ele ainda é bem forte, né? Então, disputa ainda se torna bem relevante nesse deck, né? Então, por mais que ele tenha menos criaturas, né? Ele acaba sendo menos incisivo, né? Então, ele tem um plano de jogo mais longo, né? Então, você vai ali fazendo suas criaturas, limpando a mesa do cara, e essas criaturas vão e voltam com a fonte de sangue, até que você não percebe, o cara tem 12 terrenos na mesa e usou o encantamento para te matar, sacrificando os artefatos. Então é um deck que ganhou bastante aí, mas ainda tem respostas, né? Não é como na época do Atog, que era bem difícil responder ele. E da leva nova aí de decks, nós temos o Hack dos Burn, né? Que é o Burn do momento. Talvez ele seja a melhor versão de Burn por enquanto do metagame. Ele consegue explorar um pouco dos Drain Life da vida, né? Causa dano, né? O cara perde vida e você ganha vida também, né? Então ele funciona melhor do que o Burn Mono Red, né? Contra nessas partidas de atrito aí. E por ele ter esse alcance rápido, né? Ele acaba conseguindo ganhar desses decks muito lentos. Eu acabei de falar do Affinity, por exemplo. Ele consegue ganhar do Affinity porque o Affinity acaba sendo muito lento e ele, por mais que não seja tão explosivo quanto o Mono Red, ele ainda tem criaturas que são relevantes e tal, e acaba fugindo do alcance, né? Porque ele também ganha vida, ele não atrapalha o plano de jogo desses decks mais lentos também. Em sétimo lugar, a gente tem um LD, um Gru LD. Esse não tem o Splash Azul, ele tá usando o Urso Coruja aí no lugar do Muldrift, que algumas listas já jogaram. Também é um deck que cresceu bastante aí, mas eu particularmente tenho testado ele no físico e tô com um ranço dele, porque, cara... Cara, tipo, ele é um deck que se você não vem com ramp na mão inicial, você não faz nada. Tipo, você vai lá e compra um Utopia Sprawl, não sei o quê, e aí só compra drop 6 e 7, você fica preso na quarta land e nunca mais consegue voltar pro jogo, sabe? Mas assim, ele tem jogadas meio doidas, tipo, você faz dinossauro pro piratinha, pro qualquer outra coisa, e tipo, você voltou muito pro jogo também, sabe? Então, você coloca, sei lá, 16 de poder num turno só na mesa, sabe? Então, é um deck que você... O keep inicial é a coisa mais importante do deck, sabe? Eu acho que faz muita diferença ali você conseguir... fazer um LD no turno 2 ou 3, sabe, pra atrasar seu oponente, pra realmente você ganhar esse tempo e poder ali fazer suas ameaças ali, pra dominar o plano de jogo aí, né. Mas é interessante, eu particularmente não quero mais jogar com esse deck. E por último, nós temos, falando em deck chato, um Turbo Fog. Esse sim, Felipe, é um deck que você ia odiar jogar contra, cara. Turbo Fog é chato, mano. Nossa, esse deck aqui, ele mata no tédio, cara. Porque, tipo, ele não tem nada pra matar, cara. Então, tipo, ele é um deck que ele vai te enrolar forever. E como é que ele ganha? Realmente, ele te mila e ele não usa o apagador de Jace, cara. Ele só usa... Cadê essa mágica aqui? Acho que é Corrente de Pensamento, Stream of Thoughts. Ele só ganha com isso. Cara, é muito... O cara tem que ter muita vontade de jogar com esse deck, cara. Porque, tipo, é um deck... ele não é tão simples de jogar. Você ganha de mil por mil, né? Porque, tipo, pra você ganhar, tipo, você tem que ficar ali ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, pra fazer esse Stream of Thought pra, tipo, você tem que ter muita mana em campo pra conseguir fazer ele pra 4, 5, pra pegar outra cópia dele, e aí fazer outro, pegar outra cópia dele, fazer outro, sabe? Então, tipo, e você fica com assim, carta, então você tem que dar um jeito de passar a corrida ao contrário. E tipo, aqui nessa versão, tipo, a ideia dele é o quê? É comprar muita carta, fazer ali os fogs no início para segurar o jogo, fazer um Elder Storm grande, por exemplo, depois de um Stream of Thoughts, ele se fez ali 4, 5 cópias, ganhar 20 de vida, 21 de vida, né, no caso, e aí ganhar mais 2, 3 turnos, e depois fazer... esse é o plano do deck, sabe? Então, tipo, é aquele deck que o cara quer realmente virar a mesa em cima de você, tá ligado? Esse aqui é o deck perde amigo, famoso. Esse aqui é o perde amigo, né? Então, realmente, é bem difícil ter paciência pra jogar com e contra esse deck. Bom, mas isso aí, vamos para a fase principal para a gente falar um pouquinho mais ou bastante de Pioneiro. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Hoje a nossa principal é sobre Pioneiro, nosso Pioneer aí. E nós trouxemos um convidado que foi muito comentado aí por vários apoiadores, é o Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo ao RagdosCast. Muito obrigado por me convidar. Sempre bacana falar do Pioneer aí. É isso aí. Pra quem não conhece o Cláudio, ele tem o nick Cláudio H, né, Cláudio? No mall aí, né? E tá sempre presente aí nos resultados aí de ligas, de challenges, e também tá nas redes aí, eu vejo sempre no Twitter aí você postando alguma coisa. Mas fica mais fácil de a gente começar com você se apresentando, né? Se eu puder falar aí, bom, seu nome já é Cláudio, né, de onde você é, e como é que você começou aí no Magic, né, só pra fazer um remember aí da sua relação com o jogo. Ah, beleza. Então, meu nome é Cláudio, eu sou aqui do Paraná, interior do Paraná. Hoje eu moro em Maringá, aqui, grande centro dos jogadores de Magic do Brasil. A gente tem muito jogador bom. Tem. Então, foi meio nesse ambiente, foi aqui que eu comecei a jogar mais sério, sim. Então, meio que fui crescendo dentro do Magic nesse ambiente. Sempre a galera que é competitiva, então sempre meio que comecei pra esse lado já. E logo quando eu comecei, um pouco tempo depois, eu já tava... Isso era a época dos PPTQs, né? Então, eu já comecei a entrar nesse circuito dos PPTQs, jogar, levar um pouco a sério. Então... Isso foi quando, mais ou menos? Que ano? Você lembra? 2014, 2015, mais ou menos, talvez. Uhum. É, foi então, quando começou a mudar um pouco também, né? Esse circuito de torneios. Né? Isso, eu acho que quando eu comecei, ele entrou nesse sistema dos PPTQs e RPTQs. Uhum. E manteve assim um bom tempo, né? Sim. Certo. E hoje, obviamente, né, a pandemia mudou todo o cenário nosso de jogo. Como é que você escolheu o MOL? Se você, desde o começo ali, já optou pela ferramenta, ou foi mais agora, nessa época aí de pandemia, que era a única forma, basicamente, a gente ter o Magic, né? Então, foi engraçado que eu comecei a jogar MOL um pouco antes da pandemia por causa do CLM. O CLM não, o LATAM. Desculpa, o torneio do Adel, lembra? Uhum, sim. Que ia ser o circuito brasileiro, que ia dar vaga pro Pro Tour. Então, eu tava classificado pra final, como bastante gente daqui, e era Pioneer. Sim. Então eu falei, pô, acho que o que eu tô jogando aqui, eu consigo jogar pouco. Então, acho que eu vou começar a jogar MOL pra treinar pra esse torneio. Entendi. Aí, porque antes eu jogava MOL bem de vez em quando, pra jogar cubo, que é um negócio que eu gosto bastante e tal. Uhum. E daí eu falei, pô, vou começar a jogar Pioneer lá, né? Aí meio que consegui dar sorte de, tipo, caiu a pandemia e eu comecei a jogar bastante lá, né? Virou o meu jeito principal de jogar nesses 2 anos aí. Uhum. É, então você basicamente começou no Pioneiro, no início dele mesmo, né? Porque foi mais ou menos pouco tempo antes de começar esse circuito do Latam que o Pioneiro foi anunciado, né? Acho que teve um evento só grande ali em 2019, né? Uhum. É, então, eu jogava bastante Standard, o Standard era bem forte aqui, eu jogava Modern também. Aí nessa época eu migrei do Modern pro Pioneer e daí foi isso. Entendi. É. Bom, agora a gente tem um novo caminho aí pela frente, né? Com esse novo sistema anunciado aí da Wizard, né? Até volta de não é o mesmo nome, mas a mesma ideia, né? De PPTQ e RPTQ. Uhum. O que você achou dessa estrutura, assim, né? A ideia não é nem alongar muito, mas assim, você gostou, você ficou satisfeito com as mudanças aí que o Jensen trouxe, né? Que a Wizards aí promoveu, ou você acha que ainda tem um bom caminho para melhorar? Então, antes da... Quando foi anunciado que eles iam falar isso sobre a nova estrutura, acho que o pessoal, eu inclusive, estava bastante desanimado, porque a gente ficou muito tempo sem nada. Uhum. E a gente não tava... Ninguém acha que estava esperando muita coisa, e eu acho que o anúncio surpreendeu todo mundo, porque ele foi bem positivo. Ele voltou um sistema parecido com o que a gente tinha antes, que era uns times que muita gente gostava, eu inclusive, dos PPTQs e tal. Até porque, tipo, tirando a parte dos torneios, a gente cria muito amigo, a gente tem bastante amigo nas cidades, nas redondezas aqui, que a gente ia jogar lá, eles iam jogar aqui. Então isso meio que volta a ter isso, esse incentivo pro pessoal das cidades vizinhas viajarem, que é bem bacana. E acho que é isso, minha opinião, por enquanto, porque vai começar agora, né, primeira temporada, então acho que tem que esperar um pouco pra ver como que isso vai se desenrolar. É, acho que é um recomeço, né, e ao mesmo tempo que tem uma renovação, né, que é essa ideia da Wizards, né, de dar uma quebrada nos prós, né, mudar um pouco essa, dar uma mexida, né, nesse cenário, mas eu acho que pro Brasil, assim, foi uma boa, né, porque, tipo, de certa forma possibilita uma pessoa que tá numa loja no interior de vários estados, né, tipo, fora de um grande centro, poder jogar o evento e bem, entrar no PPTQ e participar do Pro Tour, quem sabe até de um Mundial, né? Uhum. Então, acho que, tipo, esse caminho, por mais difícil no sentido de ganhar ali de bons jogadores, tem poucas etapas, né, cara? Tipo, é claro que você, né tem que se estruturar bem, se preparar bem para esses eventos, mas, tipo, me parece que é um caminho que nós, meros mortais, né, conseguimos alcançar, né, cara? Uhum. Eu acho que tendo, é igual você falou, o caminho para você chegar lá não é difícil de entender, o que é um grande positivo do que a gente tinha antes. Eles tinham aqueles sistemas que ninguém entendia o que estava acontecendo, como você chegava no torneio. Então, agora é bem simples, você ganha o qualifier, aí você joga o regional, se você ganhar o regional, você tá no Pro Tour. É isso. Então, eu achei essa simplicidade facilita muito, né, cara? Porque, tipo, o Magic já é complexo o suficiente pra você, né, ainda precisar ler um monte de material pra entender as vírgulas que tem pra participar de um evento, né, cara? O sistema competitivo tem que ser bem simples mesmo. Eu acho que é bem bacana. Certo. Bom, com essa nova, né, o anúncio aí, o Explorer chegou, né, que é um Pioneer Light aí, né, uma versão diferenciada pro Arena. Você chegou a testar, chegou a dar uma olhada ali no Arena? Não sei nem se você tem costume de jogar no Arena, como é que é essa relação e como você viu esse formato, né, porque, de certa forma, eu sei que ainda, né, não tem toda a pool ali, mas é uma forma relativamente boa para algumas pessoas treinar, né, por ser mais barato ou quase de graça, né, em relação ao MOL, né? O que você achou dessa nova, né, esse novo formato aí do Arena? Então, eu joguei bastante Arena até a época ali, mais ou menos, de Zendikar, onde eu já mais porque eu vinha jogando Arena antes por causa do Standard, né? Eu acho que eu tinha mais interesse em jogar Arena, porque eu jogava Standard no papel também. Então eu tava ali jogando com meus ex e tal. E na época, quando entrou a pandemia, eu comecei a jogar o MOL, eu meio que parei, eu não joguei mais. Quanto ao Explorer, eu acho bem bacana eles criarem esse formato onde você pode espelhar no físico também o que você tá jogando. Eu acho bem legal ter o formato eterno ali que você pode espelhar no físico junto com o Standard. Aí você tem o formato rotativo e o formato eterno, né? Então acho que quando eles conseguirem completar ali o Pioneer, vai ser um negócio bem legal, porque você falou igual, o MOL ele não é barato. Sim. Ele é uma plataforma, acho que com uma pegada diferente, então o Arena tem o seu grande público ali também. Então, quanto mais gente jogando Pioneer, no final das contas, eu acho que é um grande positivo. Até porque, tipo, o T2 tá respirando por aparelhos, né, no físico, pelo menos aqui no Brasil, né, então acho que também dá um respiro, né, pra galera poder ali, porque assim, você tem aquele lado do Arena, eu jogo porque é o que cabe no meu dia-a-dia, né, na minha rotina, e você também tem a galera que, tipo, utiliza o Arena por ser mais prático, né, de ter uma quantidade boa de jogadores ali pra você poder treinar, né, poder jogar mais partidas, ou, por exemplo, jogar limitado, né, que é um pouco mais prático ali e tal, né, então acho que o Explorer também ajuda bastante nesse ponto, além de dar acesso pra, às vezes, pessoas que ainda não tem deck e quer conhecer um pouco mais de formato, né, tá ali aprendendo ainda, né, como é que funciona, né, então acaba cabendo no melhor no bolso, né, também. Tem ali, aqui na minha loja, tem algumas pessoas, várias pessoas, na verdade, que jogam com os decks Pioneer dela no Explorer, porque pra eles poderem treinar ou se acostumar mais com o deck. Então, funciona. É, então, eu também acho que é uma boa, mesmo com essa pequena diferença aí, eu acho que talvez os decks mais, os tier mesmo ali, eles são basicamente ali, tava faltando uma outra carta, né? Então, acho que não afeta tanto a experiência, né, do formato, né? Eu, por enquanto, acho que afeta bastante, mas porque alguns decks simplesmente não existem. É, sim. Mas tem decks que existem, né? É bacana. É, agora, né, entrando mais aí no tópico do programa, numa visão geral, né, agora que a gente tem uma perspectiva, né, esperamos, né, ter uma perspectiva, né, quando o Pioneer nasceu, a gente também tinha e acabou sendo assombrada aí pelo Covid, mas assim, o que você vê do Pioneer, tipo, em linhas gerais de metagame e tal, você acha que ele tá saudável, ele tá meio estruturado ali, né, porque basicamente agora ele começa efetivamente, né. Então agora tá tendo um influxo, olhando mais pelos números do MOL, que é o que eu acompanho mais, assim, né, tá tendo um influxo bem maior de jogadores agora, então o metagame vai começar a dar uma mudada mais por causa do número de jogadores, né, vai ter mais gente pensando, então podem ter mais mudanças aí, porque o Pioneer ele é um metagame bem estável, eu diria, assim. Ele tem ali os seus decks consolidados, que são bastante, só que é difícil todos eles serem bons ao mesmo tempo. Então, o Pioneer, ele tem um negócio que eu gosto de chamar da roda do Pioneer, que tem esses X decks em evidência. Na semana que vem, eles podem não mais ser os X decks em evidência, porque os decks que estavam embaixo giraram pra ganhar deles. Então, e isso vai acontecendo bem rápido, assim. Não é porque o deck, por exemplo, o Fênix ficou ruim. Não, é porque o Predador do Fênix surgiu no ambiente. E até o Predador do Fênix surgir, isso roda de novo, entendeu? Uhum. Obviamente, ele tem uma estrutura... Talvez essa questão, né, de um caçar o outro, né? Em maior escala em relação ao Standard, né? Porque o Standard também acaba tendo um pouco disso, né? Só que você tem menos decks, né? Tem ali dois ou três, e aí, eventualmente, no outro torneio, o cara buildou um deck que ele é ótimo contra os dois melhores decks do formato e ruim contra os outros, né? Então, se for pareado bem ali também, ele consegue, né, surfar bem. Eu acho que tem um pouco... Até, né, por absorver muito do Standard também, né? E o Standard tá com esse power level alto, né? Então, impacta diretamente no Pioneiro também, né? Esse é um ponto bem legal do Pioneer, assim, porque agora que eles voltaram a dar uma subida no power level do Standard, e de uma maneira que eu acho que foi bem saudável, você tá tendo desde, cara, faz muito tempo que eu não vejo uma edição Standard, pelo menos não tendo aquela cartinha bem impactante no Pioneer, assim. Ou às vezes várias, como foi Kamigawa. Kamigawa é um set que impactou demais, assim, e de um jeito positivo. Então, isso é bem legal também. Eu acho que essas últimas edições tiveram esse poder, né? Impactaram não só Pioneiro, né? Modern, né? Até Legacy chegou a ter cartas vindas aí de Kamigawa e tal, né? Então, realmente, essa subida de régua aí, não pensando em Modern Horizons, né? Tipo, né? Que é uma subida de régua demais, né? Que às vezes mais atrapalha do que realmente ajuda, né? Eu acho que realmente essa subida aí que a gente vem tendo, ajuda bastante o formato, porque ele ainda tá aprendendo, ele tá aprendendo a andar, né, Claudio? Tipo, ele tá adquirindo a forma dele, né, a cara dele, eu acho que como você falou, né, agora tendo mais jogadores, mais pessoas pensando proativamente pro formato, né, de uma forma competitiva, né, porque assim, eu sei que no MOL tem isso, eu jogo Pauper, então assim, eu vejo essas diferenças, né, por exemplo, tem decks que rodam melhor no online do que no físico e vice-versa, né, então acho que tudo isso acaba impactando em como o formato se desenvolve, né, e agora que ele vai ter as duas, né, tanto online quanto o tabletop rodando, isso vai mudar um pouco, né? Vai dar um dinamismo diferente pro formato ali e pode ser muito saudável pra evolução dele, né? Com certeza. Bom, já que a gente tá falando de metagame, a ideia é que a gente surfar sobre alguns decks, principalmente os mais que estão mais aí por cima, né? Eu acho que é bacana a gente trazer até a sua experiência nisso. E a primeira pergunta que eu acho que muita gente que talvez não esteja tão dentro do pioneiro faz é: o deck de Nota, é realmente OP, cara? É realmente, assim, muito difícil de ser respondido, assim, numa forma que cogita-se banimento dela? Então, esse deck, ele não é difícil de ser respondido, só que você tem que responder ele. Então, e você tem que responder ele nos 4 primeiros turnos do jogo, assim. Então, da mesma maneira que eu acho que ele é bem contornável, ele dita a velocidade do formato. Agora, se isso é uma coisa que a Wizards quer ou não, aí é uma coisa que eles têm que decidir. Tipo, pessoalmente, eu acho o deck... Ah, é chato quando você perde pra Winota, assim, mas muitas vezes também o deck do oponente não funciona, porque ele não compra o Winota. Mas o deck, hoje em dia, ele é muito melhor do que ele era antes, por causa da carroça, do Tovolar. Então, eu acho, na minha opinião, ele é um deck muito forte, mas eu já tô bem acostumado a enfrentar ele. Eu acho que se o seu deck estiver preparado pra ele dar com ele, você deve ficar tranquilo. Tem decks que tem uma match muito favorável contra ele também. Uhum. Tem decks que perdem pra ele, mas eu acho que é o papel de quase todo deck, assim. Ele não é bom contra tudo. Eu acho que esse é o ponto mais que eu quero deixar, assim. A Inota é um problema central do deck, né? Tanto que é a que mais dá a tocada, né, do deck. E realmente, uhum, né, claro, se você faz ela no turno 3 e aí você bate com qualquer coisa e entra com um Tovolar, realmente, o jogo escala de uma forma que, assim, sai de controle muito rápido, né, cara? Sim. Né, eu acho que esse é o ponto. E como você falou, né, edições recentes trouxeram adições, né? O próprio Tovolar veio, o Cátaro, né? O Brutal Cátaro. Isso. E Innistrad reformou esse deck inteiro, assim. Né, o próprio Innkeeper, né? Que ajuda pra caramba na forma, né? É mais uma forma de rampar ali, né? Também, e acelerar seu deck, né? E ajuda, né? Pela questão da vida também, eventualmente pode ser útil também, né? Em alguns momentos você tem outros decks querem ganhar antes da Wynota, né? Poder estar em campo e ali... O Innkeeper atrapalha bastante. Né? O Innkeeper acaba mudando essa balança aí, né? E a fábula do Kikijik, né? Que é outra carta que, assim, meio que no pioneiro, se você usa vermelho, não tem por que você não ter ela também, né? É, a carta é bem boa, bem boa. Ela nos mais variados arquétipos, a galera dá um jeito de colocar ela ali, né? Tipo, pelo menos ali 2-3 cópias ela entra, porque, cara, né, ela é uma carta que deu realmente uma, não vou dizer desequilibrada, né, porque eu acho que ela tá ali no limite, né, cara, tipo, ela não chega a ser forte demais, mas ela é boa o suficiente pra você jogar ela ali no deck, né. Eu acho que ela é bem equivalente ao Season Pyromancer do Modern ali, porque ela é aquela carta de 3 manas mid-range, que gera um pouco de valor, mas é um pouco lenta, porque você precisa desvirar com o capítulo 3, né, pra poder copiar alguma criatura, e nem sempre isso acontece. Uhum. Mas a carta é bem boa, com certeza. Eu acho que eu também vejo dessa forma. Acho que a galera tem uma impressão errada desse deck, porque eu acho que o G1 contra a Wynota é bem complicado pra vários decks, né, cara? Pra alguns decks, sim. Uhum. Se você não tiver uma resposta de preferência instante pra conseguir lidar com a Inota antes que trigue alguma coisa, né? Porque dependendo do trigger pode vir alguma coisa mais difícil de lidar ainda do que a própria Inota. Uhum. Eu acho que é o segredo, né? Eu até, a gente já gravou uma parte do programa, a gente tava falando de duas mágicas que subiram bem de preço, que é o Reckless Rage e a... Como é que é o nome daquela outra? Também é uma mana vermelha e causa 4 de dano. Red Cap Melee? Não, o Raging Volley. Raging Volley, tá. Raging Volley. São duas cartas que... Tudo bem, Raging Volley talvez seja mais side, né? Pela questão de ser azul e branca. Mas o Reckless Rage, para alguns decks, é uma boa resposta, né, cara? Por exemplo, acho que a gente vai até falar depois, mas um dos decks que é um dos melhores hoje do formato, ele é totalmente baseado nessa carta. E ele é um deck que oprime o Inota, assim, porque ele é muito bom lidar com o Inota e ele tem Fly, Fire, que é uma fraqueza grande do deck. Então você vê que, tipo, os decks, eles sabem que o Inota existe e que eles têm que ganhar dela. Então, de certa forma, o deck não domina, mas ele fala, ó, você me respeita ou, ou vai azedar pro seu lado. Qual deck você tá falando? O Inota. Não, é qual deck que... Ah, o Prowess. O R Prowess. O R Prowess, né? Bom, vamos entrar então pra falar um pouquinho dos UR. É, a gente colocou meio que no mesmo pacote, né? O R Fênix, o R Control, o R Prowess. A gente sabe que tem algumas diferenças fundamentais aí no deck. Mas eles têm algumas semelhanças, né, cara? É, como é que essas listas... Assim, o que te faz escolher entre as três? O que cada um das três propostas ali acaba mudando aí no arquétipo do R? Então, por exemplo, o Izzet Control, ele é um deck meio recente, assim, surgiu faz alguns meses. E ele é inteiramente baseado na força da Narset no metagame. Então, se você acha que a Narset é muito boa, esse é o deck que você tem que jogar. É, Narset e Fiend Ice, né, são as duas principais ameaças do deck ali. E ele tem aquela jogada injusta de você fazer a Collective Defiance ou The Is Undoing pra descartar a mão do oponente no turno 4. Essa jogada, quando eu vi um dos primeiros decks saindo, eu falei, cara, é muito cara de Legacy, né? Tipo, fazer um negócio desse, né, cara? É um negócio que, cara, deve ser muito triste tomar uma jogada dessa, né, cara? E esse tipo de jogada, por exemplo, ela não é grande, ela não é excelente contra vários decks, porque ou o deck consegue tirar Narset, ou o deck é bem agressivo e consegue atacar Narset, então, mas ela é muito boa contra alguns decks, por exemplo, contra Mono Green, contra Lotus, contra esses decks que não tem interação. Então esse deck e que a Narset geralmente vai ser boa contra eles também, então esse deck é meio que predador disso. É, até porque a Narset, você provavelmente vai fazer ela e vai ativar uma vez a habilidade dela, né? E ela vai ficar com 3 de lealdade, e 3 de lealdade é um número que tem boa chance de morrer pra várias coisas, né? Tem criaturas que vão causar 3 de dano fácil, tem várias mágicas no formato que causam 3 de dano, né? Caso seja necessário, né? Então é um número ali bem, bem fácil de contornar, né? E o Coisa no Gelo é realmente uma forma, talvez é a melhor win con do deck ali, né? Algumas vezes ainda tem o Nymphmizzet, né, que também é um cara que consegue talvez até levar algumas partidas, né, se ela se alongar ali e os pontos de vida ficarem baixos, mas acho que o Coisa no Gelo é o que realmente ajuda a definir a partida, né. É, Coisa no Gelo é uma das melhores criaturas do Pioneer, assim. Daí acho que é isso, o control é isso, ele é basicamente baseado na força da Narset, eu acho. Aí você tem o Fênix. Aí ele não é vulnerável a quase nenhum hate. Ele é um deck justo. Aí você tem o Fênix. O Fênix, ele é o deck que tem, eu acho... Ele é baseado em votar Fênix, né? E ele tem ali... Ele pode usar coisa no gelo ou não. O pessoal tá usando o picotador agora. E ele é o deck que tem o late game mais forte dos três, eu acho. Porque você tem o combo, entre aspas, de ganhar turnos extras, né? Então ali você quer alongar o jogo pra chegar um momento que você vai fazer o Galvanic Iteration, copiando o Temporal Trespass, e você vai ganhar vários turnos em seguida pra você conseguir finalizar a partida. E esse deck também é muito bom contra o Winota, porque você tem Lightning Axe, então é uma manda da 5 de dano. Só que ele tem essa pegada de ser um pouco mais lento. Ele vai indo, daí em algum momento ele explode, sim. Então... E é engraçado que a proposta do deck de Fênix nunca foi muito essa, né? Quando a Fênix saiu, né? A ideia era você ser explosivo e ser agressivo, né? E aí no Pioneiro ele teve que dar uma freada, né? Talvez até pelas opções disponíveis, né? Isso no Modern você conseguia fazer, porque você tinha, na época que o Fênix jogava, né? Você tinha Fateless Looting, Mana Morphose, Gutshot. Então você tinha muita mágica de graça ou de custo muito baixo pra você conseguir fazer isso. E no Pioneer você não tem, né? Então você tem que, igual você falou, você tem que ir nessa pegada mais lenta pra encher o cemitério. E tal, usando peças do quebra-cabeça, esse tipo de carta. Peças do quebra-cabeça acaba caindo muito bem nesse deck, né, cara? Porque, tipo, além de você encher sua mão de novo, encher sua mão não, mas assim, né, repor sua mão aí com cartas-chave, você ainda pode jogar a Fênix pro cemitério, né, caso ela venha nessas 5 cartas, né? Então, realmente encaixa muito bem, tanto que a galera normalmente tem utilizado 4 cópias, né? E a Iteration, né? Que eu acho que esses três decks, elas são meio que must have, né? Você precisa ter quatro cópias. Uhum. Eu acho que é uma cantrip aí que no Pioneer ela tá bem acima da curva, eu acho, né? Pra as que a gente tem disponível, né, cara? Ela é bem forte, ela é bem forte. Essa é meio que o que une os três decks, né? Eles usam as oito draws de uma mana, o Opt e o Consider. Aí usa Iteration e alguma marcha de Delve. Ou Treasure Cruise, ou tem pra outras peças e tal. É meio que o núcleo desses três decks, assim. E o que eles fazem em volta disso é diferente daí. Uhum. É, aproveitando até o gancho do Picotador, acho que pros outros formatos, eu acho que ela também se mostrou bem forte. Mas como é que você viu a adição dela aí no Pioneiro? Assim, não são todos os decks ainda que têm utilizado quatro cópias e tal, né? Ainda tem tido uma divisão aí, mas como é que você viu? Que ele, é um passarinho que ele veio meio quietinho, né, cara? No começo ali, a galera tava ventilando tudo, mas assim, ele não tinha uma casa, mas assim, na hora que ele entrou de vez, né, cara? Ele já disparou de preço, né? Realmente mostrou o potencial dele aí, né? É, então, esse foi engraçado. Toda edição eu faço um set review e eu não percebi com essa carteira boa, eu não vi ninguém falando dessa carta quando teve o spoiler completo e ela tá aí. É staple de vários formatos. Uhum. O pessoal tá testando no Pioneer em vários decks. O Fênix, no Prowess, nos decks de Grisfang. Sim. Ela parece simples, né? Quando você olha, acho que talvez até no review que a gente fez, eu lembro de ter comentado um pouco sobre ela, mas assim, ela tem algumas vírgulas ali, né? Que tipo, a relação dela entre poder e custo é bem bacana, né? Tendo evasão. Uhum. O fato de ela é qualquer jogador, né? Quando qualquer jogador caça a segunda mágica, né? Então isso vale tanto para você quanto o seu oponente. É fundamental, né, pra ela ser boa, e eu acho que o fato dela ser 1/3 e aí quando você já caçar a segunda ela já ir pra 4 de resistência também já dá uma dificultada, né, cara? A gente acabou de falar que 3 é um número meio mágico aí, né, importante, né, e aí você ter 4, porque eu até tava comentando, acho que eu tava vendo uma live do Batutinha e ele tipo, ele não fez o picotador no 2, ele fez o picotador no 3, para poder ter uma mágica, né, uma instante ali para responder, ou, né, se caso o oponente tentasse remover ali, exatamente para deixar ele com 4 de resistência e ali fazer ele sobreviver, né? Eu acho que esse tipo de estratégia também é bacana de avaliar, né? Além do fato de você poder jogar uma mágica, né, uma carta pro Grave, no caso específico do Fênix também é bacana, ou de outros decks que tenham Delve ou Flashback, né? Que também é o caso do R, né? Aham. Uhum. É bem... Então, essa jogada aí agora que você falou de fazer o pássaro no 3 ao invés de no 2, tá? É bem comum hoje, ainda mais se você tá jogando contra um deck vermelho. Porque antes, 3 de resistência era o supra-sumo do partner, porque choque era muito usado. Uhum. Play with Fire e tal. Fire Impulse não mata custo 3, resistência 3 no começo. Só que Capena tem o estrangular, né? Uhum. Então, agora a resistência, o supra-sumo é 4. O número mágico aí virou 4, né, cara? E mais ou menos, porque também por causa do Prowess, que é o último deck que faltou de falar, o Reckless Rage entrou em grande evidência no formato, porque é uma das melhores respostas que você tem para tanto pro Picotador, né, e pra Fim Ideais e pra Winota. Então ela é uma carta excelente pro deck que consegue usar ela. Obviamente, né, além das criaturas com Prowess ali, o que o deck tem de proposta de fazer diferente? Ele tem um núcleo bem parecido, né, como você comentou, mas ele também é aumenta um pouco o número de criaturas ali, né? Então ele traz um pouco de agressividade a mais ali também, né, cara? Uhum. Então, ele usa as criaturas com Prowess, a Swift Spear e o Soul Scar Mage, e o Picotador, e também ele usa o Sprite Dragon de ameaça. Uhum. Então ele tem essa proposta de ser agressivo, sim, só que ele não é tão rápido quanto o Mono Red, só que ele ainda consegue botar bastante pressão, ele consegue fazer um controle de mesa bacana por causa das emoções que ele usa, e... ele vai tentar controlar ali a board um pouco e matar com os flyers, geralmente. Aí ele tem a Treasure Cruise pra recarregar e tal. Então ele é um agro meio quase mid-range, assim, mas ele é o mais agressivo das três variações, assim. Ele tem Spell Pierce, então ele consegue jogar aquele jogo tempo, assim, que ele faz uma criatura, anula sua mágica, bate. Então ele joga uns jogos parecidos com o Mono Blue Spirits, às vezes. Essa característica de tempo que o azul adiciona, né? Eu acho que acaba sendo uma vertente bacana aí. De criatura, faltou só falar do Stormwing Entidade, né? Stormwing Entity. Uhum. Que também é uma carta que faz esse deck rodar muito bem, né, cara? Porque ela é um batedor nato ali, né? Então você consegue facilmente colocar um clock pro oponente ali também, né, cara? Então, tem gente que usa essa carta, mas eu acho que o mais normal é não usar para poder usar Giganta de Companheiro. Porque um 5-5 é bem difícil de matar. É. Você não perde tanta coisa, porque a Stormwing é boa, mas ela é substituível, eu acho. É, ela também entra no ponto de ser 3-3, né? Então, tipo, vai morrer fácil, né? Considerando o cenário atual que a gente tá também, né? Então, e sempre que é possível usar um companheiro, vale muito a pena, né? Uma carta a mais pro deck pode definir partidas, né, cara? Ah, com certeza. Se você não tá deixando de usar nenhuma carta que você realmente queria usar, geralmente vale a pena usar Giganta. Justo. Bom, vamos falar um pouquinho do Rakdos Midrange. Também é um deck que... eu não vou dizer que ele é novo, ele já passou por várias mudanças, né, cara? Eu acho que no passado ali ele teve seu momento mais alto, acho que com o... Como é que é o bichinho 1-3 lá, naquela época? O Arcanista? O Arcanista, né? Acho que foi a evidência ali que ele teve, o Arcanista saiu, e aí o deck deu uma caída, mas eu acho que ele voltou bem, né, cara? Como é que você vê ele aí dentro do metagame hoje? Então, hoje ele é um deck bem bom, ele é bom contra esses decks de criatura, porque não importa o quão grande o picotador fica, o Fatal Push ainda tira, né? Uhum. Então, você tem as melhores interações formadas, você tem Thoughtseize e Fatal Push, você tem Fábula no deck, a gente tava falando, né, que é uma carta muito boa pra esse tipo de deck. Se você tá jogando contra um control, o capítulo 2 te ajuda a descartar as emoções e vice-versa. Então, bem boa. Você tem os Planeswalkers bons, a Chandra e o Sorin. E o Gravage Trespasser também é uma carta muito boa no Pioneer. Você tem o Rite de Cemitério numa criatura ali que é chata de matar. Descartar bacana. Uma carta tipo, é um 2 pra 1 muito interessante pra esse tipo de deck, né, cara? Porque ele já mina a mão do oponente, né? Seja com Crocha, seja com Thoughtseize, né? E aí você tem mais um bicho que exige, né? Mais um descarte. É tudo que você precisa nesse tipo de deck, né? Uhum. E você precisa resolver ele rápido, né, cara? Porque senão ele também vai arrebentar com o jogo, né, cara? Então, ele é bem parecido com as Cavendish Use, assim. Ele bate pesado todo turno. Ele bate ele 4, se eles dão uma criatura, né? Ele vai flipar, né? Ele vai ficar 4-4. Então, realmente, ele é uma cartinha, até pra falar, a Invasora do Cemitério, em português, né? Essa cartinha de Nistrad agora, né? 3 mana, 3-3 e tal. Então, assim, é uma carta que ela tem... No Pioneiro ela tá bem que desde que ela saiu ali, ela começou a aparecer nas listas, né? Mas eu acho que ela encontrou a casinha dela agora também, né? Sim. E tem... O deck também usa Kalitas, e tem muito deck... Muito deck tem problema com Kalitas, o Inota, inclusive. A sua base de mana é muito boa, porque agora tem as criaturas, né? Que o deck usa o preto e o vermelho, então a sua base de mana faz coisa também. Tipo, esse é um deck bem bacana. O Kalitas é uma cartinha que... ela sempre se fez presente no Pioneiro, né, cara? Tipo, ela tem um plano de jogo realmente bem o estilo de mid-range mesmo, né? Então, tipo, ele é um bicho que você pode não dar nada pra ele no começo ali, mas ele pode levar o jogo às vezes sozinho, né, cara? Ele descontrola o jogo totalmente contra deck de criatura, assim, totalmente. Você comentou da Chandra, né? Uhum. Ela seria um dos melhores planaltos um dos Planeswalkers que a gente tem no Pioneiro hoje, né, cara? Acho que, assim, ela é talvez uma das mais generalistas, né? Tipo, vários decks com vermelho cabe ela também, né, cara? É engraçado que Pioneer, poucos Poucos Planinautas jogam, se você for olhar assim no geralzão. E ela é um deles, então quer dizer que ela é muito boa. É, ela tem um potencial bacana. Ela é um tipo de Planeswalker que eu gostaria de ver jogando mais, né? Acho que ela tem várias habilidades ali, todas elas são meio que relevantes, né, cara? Aham. Uhum. Bom, Monohead, cara. Monohead eu vejo como um deck que... acaba sendo a principal escolha da galera que começa, né? Porque ele essa ideia de agro, né? De tomar menos decisões ali, né? Como é que você vê o Monohead aí? Essa curva baixa do Monohead aí, ele tem realmente conseguido passar por baixo da galera aí? Então, hoje em dia, eu acho que o Monohead ele já teve momentos muito bons no ambiente. Mas eu acho que hoje em dia o Monohead está um pouco caído, porque como a gente estava falando no começo lá, que a Winota demanda que todo mundo respeita ela, o que é que acaba acontecendo? Como esse Monohead ele não é um burn, ele depende mais das criaturas pra causar dano, todo mundo tá pronto pra matar a criatura. Todo mundo tá pronto pra matar a criatura. E o Monohead às vezes acaba sofrendo arco dos Tenkalitas, tem um monte de remoção, tem Bone Crusher Giant, então o Monohead tá num lugar meio estranho, assim. Mas ele ainda é um deck bom, eu acho que ele já teve momentos melhores. A gente passou aí por Winota, os R também tá cheio de remoção, né? Cheio de remoção. Todas elas conseguem lidar com o plano de jogo do Monohead, né? E a gente acabou de falar do Rakdos Midrange, que come esse deck com farinha, né? Tipo, ele consegue lidar com basicamente todo o plano de jogo, né? A Invasora do Cemitério é um pesadelo pra esse deck. Destrói, né, cara? Porque, cara, ela faz tudo que o Monohead não quer, né, cara? Ela ganha vida, você tem que descartar uma carta pra matar ela, que nem todos os seus burns dão 3 de dano. O Monohead ainda tem aquelas mãos bem chatas, assim, de você curvar umas criaturas numa Chandra vestida pra matar no turno 3, assim, é bem pesado. Eu acho que essa explosividade, né, que o Monohead tem, né, basicamente todos os formatos de Magic, eu acho que ela não vai perder, né? Então, acho que assim, eu acho que sempre você vai ter que estar meio que preparado pro Monohead, né, cara? Tipo, acho que talvez esses eventos agora, né? Começando agora o circuito. Cara, você vai enfrentar Monohead. Então, assim, é bom guardar um slotzinho do seu side ali pra... Não pra Monohead especificamente, assim, mas pra esses decks de curva baixa, né? Remoção eficiente ali, procurar alguma coisa que ganhe vida, né? Acho que talvez seja interessante você pensar nesse tipo de proposta, né, cara? Ah, com certeza. Eu acho que o Monohead, ele é um deck bem bom ainda. Eu só tava mais falando, assim, no geral, né? Mas, com certeza é um deck que você... ele é muito bom contra combo, por causa do Eidolon, né? Contra Lotus, Ascendance, esse tipo de deck, ele é muito bom. Com certeza é uma escolha que eu não culparia ninguém por fazer, jogar com esse deck. Muito bom também. E o Boros, cara? Como é que o Boros... ele também deu uma sumida, né, cara? Então, ele deu uma sumida bem grande quando baniu o Lurrus, porque o deck era meio dependente do Lurrus, assim, né? Aí ele... por causa de uma criatura nova em comum de Capena, o Virtuoso, que ele subiu muito o potencial do deck matar rápido, assim, porque ele é uma criatura com... ele é meio que o picotador branco. Pra quem não lembra essa carta, é Virtuoso Iluminador. Ele é uma e uma branca, 1/1, golpe duplo. Toda vez que ele se torna alvo de uma mágica que você controla, você a coberta, né? Então tem a ideia de crescer. Essa é uma carta engraçada, que no limitado ela é uma máquina, né, cara? Então, tipo, ela ganha jogos ali, às vezes, sozinha. E é interessante ver ela, né, no pioneiro. Mas eu acho que ela tem muito essa cara do Boros, né? De ir crescendo e ali estragando o jogo do oponente, né? Talvez ela é uma versão melhorada ali do Legionário, né? Aquele bichinho Boros, né? Então, e o pessoal até tentou, quando não tinha essa criatura ainda, voltar pra usar pluma e tal. Só que a pluma é uma criatura, tipo... 3 manas não parece muito, mas é bastante. Então, tanto o pessoal usa pluma, hoje em dia usa no side, quando você tá jogando com um match mais lento, né, e tal. Mas... eu joguei o Friday essa semana e eu morri no turno 4 tomando 20 dessa criatura. Nossa! Então, tipo, criatura quando dá boss strike que cresce e parece bom. É, parece uma máquina, né, cara? Eu tô com uma lista aberta aqui, ele tá usando o Hoplita, né? Que o tem Hoplita. Heróico, vai ganhando marcador, o Swift Spear, o Soul Scar Mage, o Arcanista, o Virtuoso e o Legionário, né? Então, assim, são todas as criaturas que se favorecem, né, de uso de mágicas, né? Cada uma da sua forma. E aí você tem uma lista de cartas aqui pra poder aumentar o poder dessas criaturas, né? Poder dar alvo e tudo mais, alguns removals e tal, né? Eu acho que é a proposta desse deck, né? Então, assim, é colocar bicho, é fazer mágica e batendo, né, cara? Tem umas cartas que dá atropelar, que é bem importante pro Double Strike, porque ele não tem, ele não tem evasão, né? Sim. Esse deck é um deck meio que bem simples no que ele tá tentando fazer e ele é bem, bem bom também. Aí ele usa aquela carta excelente que a gente tava falando, né? Ele usa 4 cópias de Reckless Rage. Reckless Rage. É, o Reckless Rage, acho que meio que a primeira vez que ele apareceu foi nesse deck, né? Foi. Porque a galera, né, queria fazer o Legionário, matar um bicho do cara, né? Dar o alvo no Legionário, ele vai ficar 3-3, né? Tipo, era meio que um combo. Na época que foi o deck de pluma, né? Com a pluma, basicamente, né? Esse jogou Standard, eu acho. Acho que jogou Standard, verdade. Realmente, assim, a proposta de jogo simples, entre aspas, né? Você não tem tantas decisões ali, né? É só verificar o que você precisa fazer pra tentar matar o mais rápido possível, né? Acho que é saber quando você não tem que apostar tudo numa criatura, ou você tem que segurar o God's Willing, ou tentar separar as spells nas suas criaturas, né? Então, ele joga bastante no combate, esse deck. Então, se você gosta de atacar e bloquear com criaturas, né? Que parece muito bom. Eu acho interessante, eu sempre gostei dessa carta aqui, aquela Invigorate Rampage. Eu não sei se são todas essas que estão usando, essa lista aqui tá. Acho que maravilhoso. O fato de ela poder dar 2 alvos, né? Ou ela dá mais 4, mais 0 atropelar pra uma, ou dá mais 2, mais 0 atropelar, né? Pra 2 alvos. Eu acho que é bem bacana. E é tipo esse exemplo que você citou, né? De ou você vai jogar tudo, apostar tudo numa criatura só, ou vai dividir esse ataque aí, né? Então, mais 2, mais 0 atropelar para 2 bichos é bem relevante pra esse deck, né, cara? A jogadinha que dá pra você fazer com essa carta, que é bem bacana, é você fazer... Você ter o Arcanista na mesa e mais uma criatura, né? Daí você dá o mais 2, mais 0 pro Arcanista e mais 2, mais 0 pra outra criatura. Aí você ataca com o Arcanista, ele tem 3 de poder agora e ele pode fazer essa carta de novo. Aí você consegue fazer ela de novo. Então ele tem uns turnos bem explosivos, assim, de dano. E aí com o Virtuoso na mesa... Aí já vamos pro próximo jogo, mano. É só juntar e procurar o side, né, cara? Bom, citou combo, né? Acho que basicamente o único combo que a gente... são 2 combos, basicamente, que a gente tem no formato, né? Que é o Lotus Combo e o de Ascendance, né? Jeskai Ascendance. Me parece que o Lotus Combo tá melhor posicionado agora. Pelo menos, assim, em termos de número, de volume de deck ali, tá mais ou menos assim mesmo. Como é que o deck tá se comportando no meta? Então, eu acho que o combo... O Ascendance também, acho que ele ainda tem os momentos dele ali de aparecer e fazer um resultado. Só que o Lotus, ele acho que é o melhor combo hoje, assim mesmo. Só que o Lotus, ele tem uns problemas. Ele é um combo relativamente lento. Ele precisa de muitas peças, né, cara, pra conseguir... Sim. Então, se você não tem uma preguiça ali na mão e você tem, tipo, a melhor mão do deck pra você fazer preguiça num Lotus no 2, copia Lotus no 3, tentar matar no 4, isso acaba sendo muito lento. Se você for jogar contra algum deck, tipo, o Boros Herói que a gente tava falando agora, você tá morto 2 vezes. Então, mas ele é muito difícil de decks lentos ganharem do Lotus, porque é difícil, se você tá tentando interagir com o Lotus, é difícil porque ele gera muita mana, ele consegue fazer muita coisa, então é muita coisa pra você tentar lidar. Então, num meta mais lento, o Lotus tende a subir lá pra cima. Porque assim, normalmente, pelo menos os decks que são mais lentos no formato, é porque assim, eles têm vantagem de cartas, né? Eles têm boas remoções e tal, né? Descartes e tal. E esse deck meio que passa por cima disso, né, cara? Porque assim, as criaturas dele, tirando o... na verdade, a preguiça é boa quando entra, né? Tipo, se ela ficar na mesa ou não, é meio que irrelevante, né? E você tem a Leer agora, né? Que normalmente você vai fazer ela pra combar, né? Dificilmente você vai fazer ela pra para poder morrer ali facilmente. Uhum. Mas assim, se você for, né, nessa ideia do jogo lento, né, o Lotus vai ter cada vez mais mana. E assim, não se tem tanta anulação, né? Que eu acho que talvez fosse uma proposta que meio que acabaria com o combo, né? Você não tem tantas anulações assim boas, né? Tipo, anula direto um contra-spell da vida. Não são decks que têm aparecido tanto no metagame, né, cara? É, então, tem o W Control, que usa bastante counter, mas o deck consegue jogar em volta de counter, porque você tem a distorção lá, que descarta a mão inteira. O deck geralmente usa algumas cartas que não podem ser anuladas no side pra jogar contra esse tipo de deck. Porque você realmente tem dificuldade pra jogar contra ponto. Porque não tem contra mágico, mas o W usa Dovin's Veto, Absorver, uhum. Então ele consegue, pelo menos no primeiro jogo, ele consegue anular tudo. É, ele vai sofrer contra esses decks assim, né? Mas, né, como você citou, esses decks mais mid-range, se o cara não conseguir girar a chave ali pra se tornar um pouco mais agro, o combo vai acabar ganhando em cima dele, né, cara? Uhum. Essa é uma vantagem que o hack dos mid-range tem, por exemplo, que ele é um mid-range meio agro, assim. Então, às vezes, dá pra você ganhar. Você faz Totsize no 1, criatura no 2, criatura no 3, ataca, às vezes dá. Então, é uma coisa que eu gosto do deck. Ele não é lentão, assim, ele tem uma pegada mais agro. É, o Croxa também pode comer o jogo aí fácil, né, cara? É. Além então. De ser um batedor ali, tirar uma carta da mão do cara por turno também pode ser um problema sério pra esse deck, né? É, e o deck, ele tem um... Por exemplo, o Monogreen, ele tava muito popular no mall esses tempos atrás. E o Monogreen é um deck de carne, né? Então, no Game 1, você já tem acesso a Dunphin Sphere. E isso fez o Lotus cair lá embaixo. Então, ele é um deck que vai ficar flutuando, assim. Ele vai aparecer, vai ganhar um torneio, aí o meta vira e ele some. Ele é um trunfo ali, né? Eu acho que ele é um trunfo. Você vai ter que saber navegar ali, né? De acordo com o que você tem de informações, vai ser bacana ver como é que o deck vai se sair nesse metagame. Uhum. Você falou de W Control, né? Por exemplo, aqui em São José, o W Control sempre foi um bicho papão, sabe? A galera, nossa, eu tenho que ganhar de W Control, não consigo ganhar de W Control e tal. E assim, por mais que eu vejo como é um deck que tá sempre presente, né, cara? Tipo, é um deck que você vai jogar eventos, ele vai estar ali, né? Uhum. Talvez mais ou menos número, mas ele é um deck que ele vai estar sempre no metagame. Você sempre vai ter que estar preparado pra lidar com esse deck, né, cara? É, principalmente depois de... Antes de Kamigal, o W Control era um deck que você não dava muita coisa pra ele, assim. Mas depois de Kamigal... Tipo, Kamigal foi muito boa pra esse deck. Ele deu uma remoção muito boa que o deck precisava, que é a Marcha. Uhum. Ele deu um Planeswalker muito bom, que é a Imperatriz. E também a carta que acho que ninguém esperou que seria muito boa no Pioneer, que é o Adeus. Que é muito boa pra esse deck também. Ela faz... Ela não parece ser boa, mas essa carta é muito boa, cara. Os modos do Adeus, né, parece que são meio desconexos ali, mas são quatro... É meio que assim, né, destrói o jogo do arquétipo alvo, né? Dependendo da situação ali, tipo, define o jogo, né, cara? Se for bem encaixado, é uma carta que define o jogo, né, cara? Ah, com certeza. E ela ainda tem a particularidade que ela não tira Planeswalker, né? Então você deixa o seu Teferi na mesa. Então, que é um ponto bem relevante, né? Porque normalmente... Eu lembro de o W jogar, tipo, destrói todas as permanentes, né? Tinha uma, uhum. Acho que era de Zendikar, né? Que é aquela modal, né? Então tinha algumas cartas desse tipo que a galera usava e, tipo, você tinha meio que sacrificar, né? Seu plano de jogo ali. E uhum. Sabe que, né? Você fez o Teferão ali, cara, você não quer que ele saia nunca mais da mesa, né, cara? Exatamente. Ainda mais agora com uma parceira bem relevante, que é... Pô, Imperatriz é uma carta linda demais, né, cara? É muito desconfortável jogar contra um deck que tem Imperatriz. Você fica com medo de atacar, cara. É bem complicado. Cara, um planizão, o que você pode fazer no passe é um negócio que muda demais a matemática do jogo, né, cara? Muda, então, porque ela tem aquele sentimento do settle, né? É, cara. Você fica com medo de atacar. E não, cara, tem muitas criaturas com vigilância que jogam, então não tem nada muito que... Fica livre pra ficar batendo no oponente. Tipo, Então, é aquela, né? É difícil. E a Lesila ainda, que é bem relevante também. Então... E pior que assim, você faz assim, bom, eu não vou atacar com tudo, vou atacar com isso, aí tipo, o cara, né, faz a jogada dele, faz a Imperatriz e tipo, você fala, putz, se eu atacar com tudo, poderia ser menos pior, sabe? Tipo, não parece que com o cara com a Imperatriz aberta, não tem boa escolha, né, cara? Tipo, sim, parece que você sempre tomou a decisão errada, né, cara? Pois é, então tem essa também. E ela... E ela, por exemplo, ela é muito boa contra esses decks de criatura, ah, o cara tá te atacando e tal. Só que eu acho que ela mudou muito o jogo pra quando você tá jogando contra esses decks que você precisa botar pressão, porque você não pode dar tempo infinito pro Lotus, por exemplo. Uhum. Aí ela é um clock também, além de ser uma remoção, né? Então essa carta é muito completa, assim, por contra. Você falou da Marcha Branca, né? É uma carta que também tá se fazendo presente no Modern, né? Tem aparecido, né? O pessoal até tá naquela discussão se ela consegue roubar slot de Prismatic Engine, né? Eu acho que ela é o Prismatic Engine do pioneiro, né, cara? Eu acho que, tipo, é uma remoção versátil demais, né, cara? Aham. Tipo, essa carta, eu acho que ela é tão forte que ela matou um deck. Matou qual deck? O Ensoul. Nossa, é mesmo, né, cara? Porque o deck era baseado em fazer a tesoura na Cidadela, né? E essa carta, por uma mana, exila a Cidadela. Então, você destrói um terreno por uma mana. É verdade, né? Destrói o plano do deck inteiro com uma mana, né, cara? Sim. Então... Nossa, realmente, o deck de tesourinha sofreu horrores agora. Pois é, e o deck de tesourinha, quando saiu o Kamigawa, ele... E a marcha não tinha caído no gosto do povo ainda, né? O deck de tesoura tava muito bom. Ele ganhou bastante coisa e depois... Tinha vários artefatos interessantes, né? Então dava pra entrar ali, né? Realmente eu lembro de ter visto, né? A marcha ali realmente destrói o jogo, né, cara? Pois é. Bom, Mono Green, esse é um deck que ele foi muito forte, né, até sofreu banimento na época da carta da Nissa lá, né, Juramento de Nissa, né? Juramento de Nissa, esse deck teve dois bans, né, ele teve Juramento de Nissa e a Leyline da Abundância. A Leyline da Abundância, a comanda esse põe marcador, né? Isso, por marcador e seus elfos geram duas manas, né? Isso, é. E agora eu acho que ele voltou bem, né, cara? Como é que você tá vendo o deck aí? O plano de carninho é fantástico, né, cara? É fantástico, ele te ajuda contra bastante o deck, assim. O deck é bom, bem bom. Ele tem umas mãos explosivas. Ele não é muito explosivo ali, ele tenta ser explosivo ali no turno 5 pro 4 ali. Geralmente quando ele vai ter algum turno explosivo, porque a ideia do deck é você... Ele tem a aceleração, né? Ele usa os elfos, ele usa a Cariátid, aí ele usa a Kiora, de Guerra da Centelha, uhum, que desvira permanente. Então a sua ideia é juntar um monte de devoção na mesa, ter o Nyctos, e aí fazer o Storm the Festival, que é a companhia de 6 manas. Então, essa Kiora, acho que é a primeira vez que ela joga em algum deck, né, cara? Ela já tinha jogado em alguns decks meio, tipo, RGA agro, mas ela nunca jogou em um deck realmente bom, assim. E nesse deck ela cai muito bem, né, cara? Porque, tipo, o deck tem vários bichões ali de curva, né, mais baixa ali, tem o Troll, o próprio Lucranus, o Cavaleiro, né, que é Cavaleiro. Sensacional nesse deck. E aí ela, né, tem sinergia com todos eles, né? Aham. Uhum. Ela compra uma carta, né? Quando entra uma criatura de poder 4+. De um poder 4+, né? Então, tipo assim, pra um deck que sempre vai procurar cuspir toda a mão, né? Porque ele quer fazer tudo que for possível, né? Porque ele tem uns bichão grande, então assim, ele quer bater bastante, né? É normalmente o plano de jogo principal ali, né? Você consegue talvez fazer algumas alterações, mas é basicamente isso, né? Então rampar, fazer bicho e definir o jogo o mais rápido possível, né? E o Storm the Festival é uma das cartas que vai potencializar essa jogada, né? Você vai colocar ali duas permanentes em jogo, é duas, né? Duas. Né? E o bom dessa carta é que ela nunca erra, né? Diferente da Company, que às vezes você não coloca nada na mesa, essa carta nunca erra, porque todas as suas cartas são permanentes. Justo. É só ela que não é permanente, né? E a chance vai ser impossível, né? Então, assim, é impossível, você já tá fazendo uma. Então as outras duas você vai colocar na mão, e se você der muito azar, né, e as outras três tiverem enter assim, você vai colocar as outras duas, seja elas quais forem, né? Realmente... Então... Ali, se você tem, Então você faz o Storm the Festival, então se você já tem alguma mesa, idealmente você, a chance de você conseguir fazer o recapitular desse Storm the Festival no mesmo turno vai ser grande, porque você vai desvirar seu Nyctus e tentar fazer ele de novo, né? Que não é difícil. É, realmente, realmente. É um plano de jogo, assim, linear, né, cara? Mas eu acho que são poucas coisas que vão responder tudo dele ali, né, cara? Tipo, são bichões grandes, são difíceis de ser movido com mágicas de dano, né? Uhum. Fatal Push não vai pegar neles também, né? Então, assim, diferentemente das propostas de decks mais agros, né? Que são bichinhos ali e tal, esses ramps dele é basicamente, né? É Bolt the Bird, né, cara? Porque, assim, você atrasar ali um, dois turnos do cara pode ser a diferença entre você ganhar ou perder desse deck, né, cara? Uhum. É isso mesmo. E o plano do Carninho ali, né? Que é uma saída, é claro que as escolhas que você tem no side do Pioneiro são bem diferente, né, do Modern, por exemplo, né, que realmente ele o fato de ele entrar na mesa, às vezes, já ganha o jogo por si só, mas ainda tem estratégias que se você conseguir colocar ali, dependendo do artefato que você coloca, você dá um passo bem à frente, né, cara, de definir uma partida, né. Então, você tem bastante artefato que, dependendo do match, vai ganhar o jogo sozinho, a Dunphin Sphere contra o Lotus, geralmente o seu alvo principal ali vai ser a estátua, né, do Deus Faraó. Uhum. Que com aquilo na mesa, deck nenhum joga. Então, isso já te adianta muito. Às vezes você tá jogando contra um Espíritos, aí você pega a Soberana Celeste pra começar a matar as criaturas pequenas. Então, e igual você falou, às vezes você desceu carne e você já trava uma estratégia inteira. Por exemplo, se você estiver jogando com algum deck de. Contra algum deck de forno e gato, você travou todos os fornos. Ou algum deck de Parhelion, né? Daí não pode tripular mais o Parhelion. O Karn é muito bom. Você tem a Cage também no side, né? Então, dependendo, né? É uma estratégia que vai sempre valer a pena, né, cara? Aham. Bom, acho que dos principais decks, o único que a gente não falou ainda foi os espíritos, né, cara? Sempre o Bunt foi o deck de espíritos que sempre jogou, né? Ali, no geral, ele era um W que fazia um splash pra verde, né? Pra usar Company. Foi assim durante muito tempo. E o Mono Blue Espíritos apareceu mais recente. Ele já tinha aparecido no passado, mas acho que ele ganhou mais força recentemente. Por que ele se tornou mais assim, resiliente ou assim, mais incisivo? O que trouxe isso? O que o Mono Blue Espíritos trouxe aí pro formato? Então, aqui apesar de ser dois decks de espíritos, né? O Bunt, ele é na minha visão, ele é um deck agro. Porque ele não tem muita interação com o oponente. Ele tem um Spell Queller só. Uhum. Só que o seu plano de jogo é fazer Lord, Lord, Lord, Company pra Lord e tentar fechar o jogo ali, né? Uhum. O Mono Blue, ele tem aquela pegada tempo clássica, assim. Eu vou fazer criatura com fly por uma mana, eu vou anular sua mágica. Aí, o que trouxe em evidência de novo foi aquele counter de Nistrad, que ele custou uma mana se você tiver um espírito e um encantamento. É o Snare, alguma coisa Snare, né? É, alguma coisa Snare. Então, daí, agora você tem aquele plano que era até standard na época, né? De você fazer uma mana Mausoleum Wanderer ou algum fly, Curious Obsession nele, e você já tem um mana leak por uma mana no turno 2, às vezes. Então, você consegue editar aquela pressão do jogo bem boa, assim. A cartinha que você comentou é Armadilha de Luminogeist. Isso, isso aí mesmo. É de Volta Carmesim agora, né? Então, ela custa um a menos pra ser controlada se você controla um espírito, e também custa um a menos se você controla um encantamento, né? E anula a mágica alvo a menos se o controlador pague 3, né? Você ter um mana leak por uma mana é bem relevante, né, cara? Bem relevante. E aí, o deck, ele é um deck nevado, né? Então você pode usar a Faceless Heaven, que é um terreno criatura bem forte. Você tem o Ascendant Spirit, né? Ascendant Spirit, que tem motivo de usar terreno nevado. E agora com Capena também o deck ganha uma pequena melhora, que foi aquele encantamento de uma mana, proteção de testemunha, eu acho. Witness Protection, né? Que ela consegue lidar com um elfo no turno 1, se você tiver na draw, que é bem bacana. E ela também é um encantamento, né? Então você consegue fazer, por exemplo, você faz. O seu oponente fez mana elfo, você encanta o elfo, aí ele não gera mais mana, ele perde as habilidades. E aí no outro turno você faz espírito de uma mana, tem uma na Lich de pé. Então essa carta é bem legal. Ela lida com Voice, que é uma carta chata pra você também. Então ele é um deckzinho bem bacana, assim. Ele tem uma proposta bem diferente do Bunch, se você for pensar. É, ele... É, acho que vários formatos já tiveram Mono Blue na época, né? De, o Pauper hoje, né? Que é o formato que eu jogo com mais frequência. Tem vários Mono Blues, né? Então, assim... em alguns formatos é bounces, né? Em outros é esse tipo de removal, né? Você ganhar tempo ali com algumas criaturas, né? Com algumas mágicas, desculpa. E com as suas criaturas e aí binando o jogo, né? No caso, você tem o Faceless Heaven, que é uma forma bem eficiente de ganhar, né? Porque meio que se você, o cara não tiver remove instant speed, né? Vai ficar difícil de lidar com ele ali em campo também, né? E o Curse Obsession vai dando aquela reposição pra mão, né? Então, é um deckzinho que eu vi que a galera tem escolhido, né? Por exemplo, aqui em São José apareceu muito a Inota e a galera falou, não, Mono Blue Spirits é um deck que consegue ali passar por baixo, né? Ele consegue atrapalhar um pouco o plano de jogo ali da Inota e ganhar tempo suficiente para você ter um campo para vencer, né? Você acha que ele tá aí nessa faixa mesmo? Tipo, é claro que ele talvez sofra um pouquinho para decks com muitos removals, né? Porque... as criaturas não se protegem muito bem, né? Você tem esse plano ali, mas assim, você tem algumas respostas e tal, mas assim, se o jogo se estender ali um pouco mais, dois ou três turnos a mais, talvez essas anulações talvez não sejam suficientes para proteger o seu plano de jogo. Então ele é um deck que ele se sai melhor assim contra esses decks. Eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada como ele é, o quão bom ele é contra o Inota, mas eu consigo ver você ganhando um tempo ali no começo e matando no ar razoavelmente. Você falou que o Inota tem esse problema, né, com decks com cards com War. É isso, ele é muito bom contra combo, ele é muito, acho que todos os combos têm uma partida terrível contra esse deck. Ele é bom contra control também, tipo, ele é bom contra esses decks. Acho que ele deve ser muito bom contra mono green, porque mesmo o cavaleiro tendo alcance, você tem o Shackle Geist que vira a criatura, né? Então, ele é bom contra esse tipo de deck, assim, um deck mais lento, que pode ter interação, mas a interação um pouco mais não é tão eficiente, mas ele sofre contra os decks vermelhos no geral, assim. Então, esses decks que vão fazer uma mágica por turno ali, dependendo, ele vai conseguir ganhar, né, cara? Agora, esses decks, esses UR da vida, eu acho que ele pode sofrer um pouquinho mais, né? Com certeza. Eu acho que esses decks com um monte de remoção de uma mana vermelha que tem compra de carta, é bem chato assim mesmo. O próprio picotador é um problema pra esse deck, porque ele bloqueia todas as suas criaturas, né? Realmente, né? Ele vai ser um bloco muito eficiente pra tudo, basicamente, né? Só depois do Ascendant Spirit, né? No último modo dele, que vai ficar um pouco mais difícil, mas assim... já vai estar. Elas são. Quanto mais passa o tempo, menos essas cartas são eficientes, né? Do deck. O deck não usa nenhuma carta que anula de verdade, né? Anula menos pague 3, anula menos pague 4. Então, é igual você falou, é certinho igual você falou. O deck tem que finalizar o jogo ali meio que rápido. Ali turno 5, turno 6, no máximo, é onde talvez o fôlego dele vai aguentar, né, cara? Talvez dali pra frente o negócio já comece a ficar um pouco complexo, né? O jogo clássico é você atrapalha um pouco no começo do seu oponente, aí ali pro turno 4, 5, você começa a ativar o Faceless Heaven pra finalizar. E não é um plano ruim, assim. Mas esse é um deck, ele tem as suas fraquezas, tem as suas também, então eu acho que ele é mais uma parte aí da engrenagem do ambiente. Bom, a nossa ideia, né, de fazer um overview aí dos decks, eu acho que o formato, ele tem opções, né, cara? Eu acho que o formato, ele tem um pouquinho de tudo, né? Por mais que o azul, em termos de, talvez, de decks, é o que mais, é a cor que mais tem aparecido, mas acho que, assim, tá, você vê que, tipo, o metagame, ele tá equilibrado, ele tá, assim, ele tá num ponto que você não tem tantas surpresas pra aparecer, cara. Você acha que tem espaço pra... claro, quando coleções entrarem, eu acho que sim, mas assim, você acha que tem muitos decks underdog ali que pode chegar num evento grande assim e despontar, ou você acha que esse tempo de pandemia já deu pra dar uma calejada ali e a galera não vai sofrer tanto com surpresas aí? Acho que sim, sempre tem espaço pra surpresas, tipo decks que não são esses que a gente falou, aparecerem ou decks não decks desconhecidos também, né? Alguém criar algum deck, acho que é bem possível também. O deck que eu gosto de mais jogar, por exemplo, que é o Brent Light. Uhum. Ele é um deck que eu falo que ele é totalmente sumido hoje. É muito difícil você ver alguém jogando com ele. Mas eu consigo ter bastante resultado com ele, porque ele é um deck que eu gosto bastante. Então eu acho que eu jogo bem com ele. Ele é um deck que te dá bastante possibilidade de, se você conhece o metagame, você tem muita opção de tunar seu deck. E tem bastante deck assim também. Por exemplo, o Ascendance, a gente falou. Ah, ele tá caído agora, mas se você achar ele é muito bom contra o R, por exemplo. A gente tava falando que tem bastante o R no ambiente, uhum. né? Então, se você percebeu ali que é o momento do Ascendance, você pode ir muito bem. E acho que tem bastante deck assim. Tem Vampiro, se o metagame tá muito agressivo, você pode jogar de Vampiro. O B Control é outro deck que é ok também. Então, eu acho que tem bastante espaço aí pra o pessoal ser criativo. Certo. Agora entrando numa parte mais de dica, assim. Você vê que nesse recomeço aí de tabletop, vale mais a pena a galera, tipo, ir na segurança, ir naquele deck, por mais que ele não seja, não esteja ali tão em evidência, mas talvez o jogador seja mais familiarizado ali com a ideia, vale mais do que você escolher ali um dos 5 melhores decks ou 5 decks que estão mais em evidência e jogar com ele mesmo não estando tão treinado? O que você sugere para a galera que tá começando a tirar a teia de aranha ali da deck box, já né, se preparando aí, nós já estamos há um mês aí do retorno do circuito, né, dos PTQs, dos PPTQs aí, né, cara? Uhum. Então, eu sempre recomendo, se você não tem muita familiaridade com o formato, você tentar escolher algum dos decks bons que tem um estilo de jogo que você gosta e focar nele ali pra você aprender. Mas, eu acho que se você sabe jogar bastante com o seu deck e ele for uma escolha razoável também, né? Eu acho que você tem bastante chance de ir bem. Então, eu acho que essa lista que a gente falou de decks não é o suprassumo, o final de tudo. E tudo fora disso não existe. Eu acho que a experiência conta bastante no partner. Principalmente você saber se portar contra outros decks. Eu acho que isso é bem importante. O que o seu deck tem que fazer em cada match. Isso eu acho que é bem fundamental. Eu acho que a gente ainda não tem um volume, né, de informações ali para ver, para ter essa ideia, né? Então acho que vai ser um campo inexplorado para a galera, né? Para quem for jogar, que até a próxima pergunta que eu ia te fazer, como é que tá a sua expectativa aí pro jogo em si, né? De voltar aí a tá no circuito, né? Imagino que você vá participar do máximo de PTQs, eu não sei como é que tá aí em termos de calendário aí na sua região, qual que é a sua expectativa aí para esse jogo físico de novo, né? Eu sou um cara que adora jogar físico, muito mais do que digital, né? Você esteve muito mais presente no digital do que eu, mas qual é a sua relação com o tabletop aí? É bom sentir de novo o cheiro das cartas aí? Como é que é? Ah, com certeza, eu gosto bastante. Eu gostava bastante dessa questão de viajar pros torneios, né? Eu achava mais bem bacana. E aqui na minha região, acho que eu vou ter acesso a 2 torneios. Vai ser um aqui na minha cidade e um na cidade vizinha. Não, não tem muita coisa além disso. Eu pretendo jogar os 2. Uhum. Então, eu tô bem animado pra isso aí mesmo. Voltar a jogar o tabletop. Porque foi o porquê eu comecei a jogar online, né? Como a gente falou lá no começo. Então, era pra ser uma plataforma de treino, né, acabou se tornando a única forma de jogar, né, cara? Então, pretendo agora levar os 2 lado a lado aí. E porque jogar tabletop é gostoso demais, né, cara? Muito, muito bacana. Eu sou dessa também, cara. Eu acho que por mais que seja interessante jogar o online e tudo mais, eu acho que não substitui, né, cara? Eu acho que essa questão de viajar, né? De ter esse momento, né, com amigos, e trocar ideias, e montar listas, né, e pensar em mexidas de deck. É um ambiente que eu gosto pra caramba também, cara. Uhum, bem massa. Acho que no geral muita gente tava sentindo falta, né, cara? Acho que esse período aí fez... Acho que principalmente pra a gente aqui que mora no interior, essas coisas eram o que criava a comunidade aqui, sabe? Da, uhum. Eu tava falando no começo das cidades vizinhas e tal. Porque, onde eu moro não tem tantos jogadores assim, na grande escala das coisas. Mas daí você tem essa comunidade das cidades vizinhas. Então, isso era muito bacana daquele sistema antigo que a gente tinha. E vamos ver se esse atual consegue resgatar isso, né? Uma das coisas a gente teve um episódio que a gente conversou com a Lu Couto, né? Que é a gerente aí da City Class, né? Então, ela expôs algumas coisas. A gente até comentou, né? Eu acho que uma das coisas que esse sistema pecou nesse primeiro momento, e a gente espera que ele melhore, é essa amplitude, né, cara? Porque, por exemplo, aqui em São José, eu acho que a gente não tem tanta comunidade pro número de jogos, o número de eventos que a gente vai ter aqui, cara. Não sei se você viu, mas aqui em São José a gente vai ter 12 eventos. É bastante coisa. Eu ia comentar isso. A gente, aqui no começo, na minha cidade, a cidade da região, a gente não conseguiu vaga. A gente tentou fazer ali uns conhecidos e a gente tentou fazer um movimento aí pra a City Class tomar noção disso, né, que, pô, teve gente que ficou sem e tal. Sim. E muita gente, algumas lojas aí, ou algumas cidades conseguiram muita vaga e, pô, a gente sempre gostou muito de fazer parte desse circuito competitivo e a gente ficou sem. Aí, complicado, né? No final de contas, a gente conseguiu. Teve um amigo nosso de Presidente Prudente, que é lojista, que não conseguiu. Que fazia parte aqui do nosso circuito, entre aspas, né? E, tipo, legal que a gente conseguiu, mas o cara lá não conseguiu, né? Então, espero que seja um ponto de atenção aí pra melhorar no futuro. Isso é uma coisa que a gente tem falado nos programas. Eu acho que é importante. Acho que, assim, a gente também tem que ser realista, né, cara? Tipo, a gente tem um futuro bom, promissor, né, que a gente tem que fazer de tudo para que ele continue, né, o melhor possível. Mas também a gente tem que ser sensato ao ponto de, eu acho que ele pode melhorar, cara. Ele pode alcançar mais gente, sabe? Eu acho que... eu achei que, assim, sinceramente, eu achei injusto e surreal, sabe? Ter 12 eventos aqui que eu acho que tem grande chance de ter eventos que podem não acontecer ou ocorrer com, sei lá, 8 jogadores, porque a comunidade, assim, por mais que São José tenha, né, um número legal de jogadores, chega um ponto que a galera vai acabar não querendo participar tanto, né? Não é um torneio tão barato pra você jogar ali semana sim, semana não também, né? Então, vai acabar. A gente torce pra que o pessoal de São Paulo venha, o pessoal de Campinas venha, né? Pra poder também não perder a oportunidade de ter o evento, né? Porque as pessoas podem... pode ser ruim, né, pra galera não ter a oportunidade de jogar esses eventos, mas acho que realmente deveria espalhar um pouco mais. Eu acho que você comentou o caso aqui no interior de São Paulo, eu sei na parte do sul também teve bastante, norte e nordeste, então nem se fala, né, eu acho que foi bem pouco expandido, mas eu acho que a gente tem que procurar a melhor forma de fazer isso, né, cara, tipo, acho que levar isso pra quem tem que saber, né, mandar isso pra City Class, porque eu acho que também é novo pra eles, né, cara. A gente também tem que ponderar que é algo diferente que tem acontecido aqui no país também, né? Eu acho que eles têm que bolar alguma maneira de garantir pelo menos, já que se as vagas do torneio são limitadas, você pelo menos tentar garantir, entre aspas, um torneio por loja, das interessadas. Sobrou? As outras lojas podem comprar o que sobrou. Tentar fazer alguma coisa nesse estilo, porque daí fica mais bacana, né? Sim, realmente é. Essa é uma das mensagens que a gente passou, né? Tipo, se na sua cidade aí não teve... Cara, realmente pega no pé do seu lojista, se ele já fez, ótimo, é só esperar, né? A Lu até comentou, né, que vai ter uma lista que eles vão... Uma lista de espera, uma lista de intenção, né, da loja fazer, né? Então, se porventura você que estiver ouvindo na sua cidade não teve, conversa com o seu lojista, pergunta se ele já entrou em contato com a City Class, né? Que já formalizou esse interesse aí para realmente no próximo ciclo a gente ter um número maior de eventos, né, mais espalhados aí pelo Brasil, que é quase um continente, né, o país, né, então realmente é difícil ter tudo, mas eu acho que tem espaço para ter mais, para ser mais disperso, né, mais espalhado esses eventos aí, né, cara? Sim, porque é algo para o qualifier regional, né, é algo para representar o Brasil, então eu acho que o objetivo tem que ser esse mesmo, tem que ter um qualifier em cada canto, né? Realmente, eu acho que é uma proposta aí que pode ser melhorada no futuro. Bom, mas eu acho que é isso, Cláudio. Eu queria, né, deixar esse tempo aí para você deixar sua rede social para quem quiser te seguir. Eu não sei se você tá. Você tem feito live? Eu não sei como é que tá. Tenho feito geralmente de fim de semana, que é o trabalho, né? Então. Uhum. É difícil chegar em casa e ter o ânimo para filmar, não é fácil. Mas deixa aí suas redes sociais, sua forma de fazer live aí e seus comentários finais aí. Então, eu sou mais ativo no Twitter, o pessoal pode me seguir lá, CláudioHMTG. Geralmente eu tweeto sobre Pioneer, algum resultado que eu achei interessante do que está acontecendo. Eu também faço stream na Twitch também, CláudioHMTG. Geralmente eu faço stream em inglês lá, mas se você chegar e me perguntar alguma coisa em português, eu respondo normal também. Eu tenho um podcast também em inglês com uns amigos que eu tenho, chama Tech Talk. A gente fala de metagame pioneer, assim, mais voltado no competitivo mesmo. Essa eu não sabia. Essa é novidade pra mim. Tem no Spotify até. Então, é que a gente tem um time, né? Nesse tempo que é bem louca a situação. Nesse tempo que eu comecei a jogar MOL, né? Aí, cara, eu jogava sempre infinitas vezes contra as mesmas pessoas. Aí a gente acabou criando uma amizade. E esse grupo de pessoas aí tem um cara da Irlanda, tem um cara de Israel. Nossa. Tem uns caras dos Estados Unidos, tem um cara em todo lugar. Aí depois de um tempo a gente falou, pô, a gente joga muito MOL, a gente vai bem nos torneios, a gente pode criar um. A gente criou um Patreon, que é. A gente começou a colocar lá conteúdo de Magic competitivo. Tem a galera do Modern, a galera do Legacy, a galera do Pioneer. Então a gente fica postando coisas lá. A gente tem bastante apoiador hoje em dia. E bacana, cara. A gente começou a criar conteúdo em volta do que a gente gostava de fazer, né? Uhum. Então o negócio que foi crescendo, assim. Esse podcast faz meio que parte disso. E a gente tenta. Porque eu lembro uma vez que eu tava assistindo, antes de eu fazer stream ainda, eu tava assistindo uma stream do Nassif. Uhum. E era aquela época bem sombria do Pioneer, né? Que não tava tendo nada de IRL, o pessoal tava desinteressado. Aí ele falou, cara, se você quer ver uma mudança no mundo, faça a mudança. Aí foi quando eu comecei a fazer. Stream mirradinha ali no começo, pouca gente. Daí o negócio foi crescendo, eventualmente. O próprio Nassif deu uma ajudada no raid e tal, essas coisas. Negócio bem bacana. E eventualmente o negócio foi crescendo. Então, hoje aí, às vezes, eu tô com 200 viewers no fim de semana. E é legal ver que hoje tem bastante gente fazendo conteúdo de Pioneer, né? Que é um formato que eu gosto muito. Então, o futuro aí tá promissor. Ah, que bacana, cara. Qual que é o nome do time? É Tactim. Tactim. Realmente, eu tenho que te dar os parabéns, cara, que eu acho que esse é o tipo de postura dentro da comunidade Magic que falta às vezes, né? A galera que realmente arregaça as mangas e, né, vamos fazer, vamos correr atrás, né? Vamos fazer a nossa parte, né? É claro que tem possibilidade de não dar certo, mas, assim, o esforço acaba sendo recompensado, né, cara? Porque a galera, tipo, quando você faz um negócio que você gosta, né, que você tá ali se esforçando pra fazer, por mais que o resultado possa demorar um pouco, aparece, né, cara? Você falou, pô, 200 views, tipo, é um número bem relevante, né, cara, pra Magic, né, considerando os padrões que a gente tem de Twitch, pô, é um número bem relevante ainda num formato específico, né, não é um evento nem nada, né, então, tipo, eu te parabenizo mesmo, realmente, eu acho que é muito bacana essa iniciativa e obviamente, o trabalho e o conteúdo também, né. Eu acho que transparece, né, quando você tá fazendo alguma coisa ali, eu sou meio amadorzão na minha stream, eu não tenho muita coisa e tal, mas eu acho que quando transparece que você gosta ali do que você tá fazendo, que você tem uma paixão por aquilo, eu acho que o negócio anda. Realmente, eu acho que no Magic tem muito disso, né, cara? Tipo, às vezes tem muita paixão envolvida, mas eu acho que quando você alia o trabalho, a paixão ali, o resultado acaba, os frutos aparecem, né, cara? Você acaba vendo isso acontecendo. É engraçado que eu lembro de já ter visto, eu não lembro de ter assistido o Twitch, né? Não acompanho tudo, mas assim, a gente sempre dá uma pincelada. Eu estive mais no Twitter, né, vendo listas, vendo sempre alguém compartilhando alguma coisa, você compartilhando alguma coisa de alguém, e o pessoal nosso, né, dos apoiadores nossos vieram e falaram, por que você não chamou o Cláudio pra vir falar de Pioneer, né, isso, sei lá. Quando foi anunciado aí no Organized Play e tal, e a gente veio procurando o momento certo, né, para fazer essa pauta, e agora acho que é um momento bacana, né, que já estamos aí em vias das coisas acontecerem, então eu acho que É, pra gente também é uma honra trazer alguém que, né, do Brasil que tem trabalhado tanto pelo formato e, obviamente, também tem colhido os frutos aí desse empenho aí pela comunidade. Cara, muito obrigado por falar tudo isso. Acho que é uma satisfação muito grande mesmo ver que meio que tá dando certo. Sim, sim. Acho que é bacana, cara. Eu acho que meus parabéns mesmo. Muito obrigado ter tido essa conversa. Eu acho que daria pra falar mais umas 3 horas sobre o formato, né? Tem uma quantidade grande de coisa aí, de decks, de estratégias, né? De novidades aí acontecendo. Uhum. Mas pra mim é uma experiência bacana. Eu gosto muito do formato, quero voltar a jogar também. Então eu acho que valeu muito a troca aí. Muito obrigado por você ter aceitado participar. E espero poder contar com você de novo aí no futuro próximo, aí quando o circuito estiver rolando, você já estiver jogando aí, trazer um feedback pra gente aí de como é que foi suas participações também. Espero poder trazer você de volta aí pra conversar. Obrigadão mesmo, Cláudio. Beleza, as portas estão abertas. Valeu, Cláudio. Um abraço. Valeu. Cara. Fase final, pra você que já está de saco cheio. Bom, eu tô gravando essas outras fases aí com o Felipe, né? E eu ainda não gravei o Eli do futuro ou do passado, dependendo de quando você estiver ouvindo. Ainda não gravou a fase principal, então se parecer um pouco desconexo é por isso, tá? Pioneiro é um assunto do momento, né? Eu acho que essa nova perspectiva, né, Felipe, desse Organized Play, né, essa nova revitalização, né, do match competitivo aí pelo menos pro próximo ano, né, talvez vai se manter assim até que mude de novo, né? Acho que a gente não chegou muito a conversar. Você gostou dessa nova proposta? Você achou que ela realmente contempla aí uma amplitude bacana da forma como a gente realmente merece, né? Eu te falo que eu olhei pouco, tá? Eu olhei muito por cima essa mudança. Então, eu não sei os detalhes, mas me pareceu um passo pro caminho certo. Uhum. Embora tenha aquelas questões do pro player, né? Parece que, sim, não é muito bom pra eles. Eu acho ruim também, que é você jogar com os caras topo, assim, é um estímulo, né, pros outros jogadores também. Se puder ir num campeonato e jogar com eles. Eu acho que, assim, até eu pesquisei aqui na semana passada, a gente falou do caso do PV, né, de ele ter reclamado algumas coisas, algumas com razão, algumas mais pela emoção ali do momento de não ter conseguido entrar aí no Mundial, né, na Copa do Mundo. Né? Umas coisas bem estranhas ali no que ele falou mesmo, né, curiosos, digamos. E aí eu fui dar uma pesquisada, tanto pro Showdown, né, que é o RPTQ, quanto pro Pro Tour. A Wizards abriu espaço nesse primeiro perna de Pro Tour. Ela tem espaço para fazer uma lista com jogadores convidados. Ela não vai apresentar critérios nesse momento, mas eu tenho basicamente certeza que jogadores como o PV, que não entraram, né, por outros, por esse último evento, né, ou por essa corrida de pontos que estava tendo, vão ter oportunidade de jogar, né? Tipo, por exemplo, eu não acho que eles vão fazer o PV, por exemplo, jogar um RPTQ, na boa, sabe? Tipo, eu acho que, como o MP falou, né, por mais que vai ser legal pra você participar, é meio que rouba a vaga de uma outra pessoa que poderia estar jogando, né? Porque, não, tipo, assim, se ele tivesse se afastado do jogo ainda, vai lá, mas ele, tipo, ele tá jogando ainda, então não faz sentido, né? Uhum. Eu acho que, assim, essa galera da MPL, eu acho que era muito mais fácil já divulgar que todos vão ser convidados pra participar, né? Não vão estar no Mundial, mas pelo menos, assim, pro Pro Tour já coloca todos eles, porque, assim, a chance dessa galera ir bem e já conseguir os pontos pra poder jogar os próximos é muito grande, né? Então, assim, pro Mundial não faz sentido, por mais que... não faz sentido, é um pouco exagero também. Ok, mas os Pro Tours tinha que ter, né, cara? Pelo amor de Deus. Sim, acho que, eu até falei semana passada, você pode até não considerar o PV o maior da história, mas, assim, no mínimo no top 3 ele tá, né? Então não faz sentido algum você não dar essa vaga. É, não necessariamente poderia ser cativa, acho que eu até poderia ser cativa, né? Ou pelo menos assim, ó, nesse ciclo de próximos 3 Pro Tours, você já tá garantido, sabe? É, eu não sei como é que ficou a questão de Magic Fest, mas vai ter, se não vai, os GPs? Não, GPs, Magic Fest ou similares não existem, né? Eles meio que não desmembraram. É. Você tem PPTQ, RPTQ e a Command Fest, né? Que é só Commander e tal. Então, assim, você não tem mais essa forma de conseguir... Um evento todo mundo junto. Não, não tem mais essa... por enquanto, assim, o GP mesmo, a ideia de GP que a gente tem, é possível que aconteça num segundo momento dentro da Command Fest. Porque avaliando as Command Fest de outros países, da forma como foi estruturado lá, ela vai ser o mais próximo que a gente tem de um GP, que a gente tinha de um GP. Aqui no Brasil, ela foi um evento fechado para 200 e poucas pessoas, que vai ser só Commander, né? Então, assim, é uma outra pegada, mas a gente não sabe como é que pode ser nos próximos. É que assim, né? Você tem um RPTQ, cara. O pessoal não costumava fazer, né, um evento quando tinha, né, o WMCQ, PPTQ, o PTQ, né, aliás, nem fazer realmente um evento para todo mundo, né? O legal do GP é isso, que tinha tudo, né? Sim. Então, juntava a comunidade inteira, né? Era realmente uma festa, não é um Command Fest, é um Magic Fest, né? Sim, eu acho nome, que... Exatamente. Então, eu acho que tem espaço para poder se remodelar essa Command Fest. Talvez assim, não sei se ela vai ser do tamanho de um GP, sabe? Tipo, atrair a galera do Norte, Nordeste, do Sul, sabe? Mas, por exemplo, aqui nós tivemos duas vagas, duas datas, né? Dois eventos que podem ser feitos. Eu acho que caberia você, por exemplo, fazer um aqui no Sudeste, sei lá, São Paulo, Rio, São Paulo ou Rio, e um talvez no Sul, sabe? Eu acho que caberia. Rotativo, talvez, assim, né? Tipo, esse ano é no Sul, tipo assim, esse ano é São Paulo e Porto Alegre. Ano que vem vai ser Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, sabe? Eu acho que caberia fazer coisas desse tipo pra agradar a galera, pô. O Brasil é um país continental, né, cara? Então, tipo, precisa dessa abrangência, né? E dar oportunidade para que seja um evento um pouco maior. Eu entendo que nesse primeiro momento talvez não seja o ideal, né, para poder medir e entender como é que isso vai acontecer e tal, mas assim, e também não vejo problema desses eventos serem pagos, mesmo que sejam valores menores, sei lá. Assim, eu não vejo, não acho ruim, por exemplo, você fazer um GP, né, nesse modo de Command Fest e, sei lá, cobrar R$20 para você entrar, sabe, R$30, sabe, mesmo que não inclua nada, só para você entrar no evento, sabe. Porque assim... Não, bottom, né? Eu participei do GP. Exatamente. Uma coisa irrisória ali, né? Que vai acabar... obviamente, só isso já vai limitar o número de pessoas que irão, mas se a ideia é realmente fazer um evento menor, você vai precisar de uma forma de restringir isso, né? Então, cobrando ingresso já é uma forma de trabalhar com isso, né? Mas... Se você paga um pouco e assim, pô, tiver uma grana pra chamar artista, pro cara convencer o artista ali, ter alguma coisa um pouco mais... Principalmente pra comunidade, né? Ter alguns eventos, sei lá. Sim, sim. Lojas, né? Falou artista, você pode trazer fazer algumas outras atrações que eu achei interessante, né? Que no Magic às vezes a gente fica meio fechado, mas por exemplo, se você for ver eventos de outros jogos ou de outras de outros nichos, né? Você pode, por que não pode ter um show? Por que não, sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Né, algum musical, né, algum outro evento desse tipo, acho que você precisa pensar um pouco maior, né, fugir um pouco dessa concepção que a gente tem do Magic ali só, né, do tipo, só vai ter loja, pasta e gente vendendo cartas, sabe, acho que dá pra fugir um pouco disso e ser agradável também, né, até porque Por exemplo, minha esposa não joga Magic, acho que seu namorado também não joga. Tipo, não custaria nada eu levar ela num evento desse, que ela tivesse a oportunidade de ficar num espaço que não é Magic, mesmo que durante pouco tempo. E de certa forma ser agradável, né? Tipo, ela poder curtir o evento de alguma forma que não seja achando um saco tá ali, né? Então acho que também isso faz parte, né? Que pode ser pensado ali dentro da estrutura, né? Sim, dá pra fazer um evento bem mais complexo. Né? Se inspirar um pouco nas convenções, né, de forma geral. Uhum. E às vezes chamar. Eu tenho uma coisa assim, tipo, cara, foi bem comum. Eu lembro de um PTQ que foi o designer de carta lá, cara. Não era um artista, não é nada, era o cara que tipo, desenvolve a carta. Então, tipo, bem legal, assim, diferente, deu pra conversar com o cara e tal. E às vezes tem palestra, pode dar palestra do cara de lore, por exemplo. Pô, alguém que faz lore. Sim, alguém que, tipo, né. Não, e você tem vários artistas de cartas de Magic que já são, que são brasileiros, né? Sim. Tipo, trazer essa galera pra conversar, pra fazer bate-papo, né? Então, assim, acho que oportunidade tem várias, né? De você conseguir. Você tem um escritório de Wizards Brasil aqui, né? Então, assim, você pode, de certa forma, trabalhar um meio de campo, solo design. Pode, talvez, fazer uma parceria pra trazer um cara da Wizards lá de fora, né? Tipo, uhum. Alguém que trabalha com desenvolvimento pra falar sobre alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu acho que oportunidades tem. Né? Eu acho que. Até uma gincana aleatória, sei lá, né? Sim. Pô, não que seja pra todo mundo, pouco, tipo, mas tem ali pra dar, tipo, distrair quem não tá muito voltado pro Magic, mas que tem a ver com o Magic, né? Sim. Eu acho que opções tem. Acho que é só pensar um pouco fora da caixinha ali que dá pra fazer algo bacana, né? É igual na feira de recrutamento, né? Você pega na bicicleta, anda 2 km, responde perguntas sobre a Wizards e ganha uma folha. Na faculdade tinha essas de recrutamento, daí tinha umas coisas muito aleatórias assim. Respondia umas perguntas sobre a empresa, fazia um quiz com outra pessoa e ganhava uma caneta e quem perdesse, quem ganhava era um bloquinho. São coisas que acabam criando um clima bacana ali, né? Um negócio descontraído e tal, que foge um pouquinho do Magic, né? Acho que dá pra... um lugar ali, na real, é um total confraternização, assim, né? Não é, sim. Bom, eu não tô tão habituado, quem faz isso, né, quem puxa é o MP, eu acabei esquecendo da frase da semana, então vamos fazer falar da frase da semana, em homenagem ao pioneiro aí, né, uma frase do Cabeça, né, que ele nos soltou essa pérola aqui, que ele falou que se a Wainota fosse Feirota ou Loziota, não teria sido banida, na época ela foi banida do Explorer, né, quando ele soltou essa, entendedores entenderão, né? Porque isso não vale a pena ficar explicando piada, né? Deixa isso pro MP. Acho que foi um grande ganhador de frase da semana. O Cabeça é um cara que... A gente tinha que trazer mais frases do Cabeça, é que tinha algumas que é mais 18, né? Então, às vezes, tem um certo problema, às vezes, de trazer, mas a gente vai fazer o possível. A versão estendida. Versão estendida. Ai, ai. Mas eu acho que é isso. Quer deixar mais alguma coisa pra falar, Felipe? Por enquanto não, eu ainda não tive tempo nem de ver o Obi-Wan, então não posso nem recomendar o Obi-Wan, mas provavelmente vou recomendar, né? Então... Nossa, pior, tem o Obi-Wan pra assistir, cara, no cinema, não consegui assistir Doutor Estranho ainda, já vai sair Jurassic Park, eu quero assistir, cara, tá muito difícil, olha, Stranger Things saiu também, ainda não assisti, cara, tá difícil, viu? Então, às vezes a vida atrapalha a vida, né? A vida real atrapalha a vida irreal, né? Então, tudo bem. Faz parte, a gente tem que ir levando desse jeito. Bom, mas é isso. Lembrando aí que nós temos o código Rakdos aí na Liga Magic. Para compras pelo Marketplace acima de R$100, você, utilizando o cupom Rakdos, você ganha o dobro de cupons esse mês de junho aí, concorrendo a 40 decks de Commander ou para qualquer outra liga, né, de qualquer outro card game e também o do mundo Funko ou Funkos aí em português BR. Os vulgos bonequinhos aí de boneco absurdo. cabeçudo, né? Cabecinha mole. Alguns tem a cabecinha assim, né? Que balança com a mola. Ah, que balança é quando é questão de contrato, né? Tem cabeça de mola. Tem alguns que tem alguns que não. Mas, enfim, você pode utilizar aí qualquer um dos sites do grupo da Liga. Você pode utilizar o cupom RACTS e concorrer aos prêmios correspondentes aí, caso você seja um dos contemplados, tá? Então é isso. Eu agradeço aí pela paciência, agradeço aí pela disposição, se você chegou até aqui. Estamos no Twitter, Facebook, e-mail hackdoscast@gmail.com. É isso aí, galera. Um abraço e até semana que vem. Valeu!